Você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou três parcelas de R$ 59,00. Isso mesmo, apenas três parcelas de R$ 59,00 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para a troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Apito, juiz! Vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou! Que beleza de abertura! Agora falta o Mendorado, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou um gato. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorado. É dourado, é crocante, vai fundo a boquinha. Gol! Aço de sabor! Mendorado, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Non-stop hit music. Energia 97. Hora do burn. E você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Opa, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos lá, em nome aqui de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, McFritas, cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, meus amigos. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. Salve, salve. Boa tarde. Opa, tudo bem? E aí, mano? Olha a entonação da voz do mano aí. Tranquilo? Ué, qual é o problema? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Opa. Tudo em ordem. Boa tarde. Tudo certo? Ô, seu Bento. Opa. Já com vinheta e tudo, hein, seu Bento? Boa tarde. Já com tudo. Tudo bom, senhores? Tamo aí, fazer o quê? Bem, tudo na buena. Tudo bom, hein, mano? Tranquilo? Tranquilo? Temperatura aí na casa dos... Vale. Aqui no Rio de Janeiro, em torno de uns 24, 25 tá bom, graus. Tá bom, 24 cara. Graus na cidade maravilhosa. Vamos lá. Só ficou sim. Maravilhosa pra você. Nossa, que deitada. Você odeia nossa, o Rio, Zé? Jorrado. Eu odeio o Rio, mas também não amo. Maravilhosa menos, né? Nasci lá, Zé. É. Hã? O bairro de lá, Zé. Lá. Ainda bem que você criou vergonha embora, pra né? Cá, né? Ele nasceu em Belford Roxo. Em São Paulo, 19. Você nasceu em que bairro lá, o Bar? É, Engenho Velho, acho que é alguma Engenho coisa assim. Velho, né? A gente não escolhe onde nasce, né, velho? Felizmente. É, mas meu pai falava, Vieira, que era, onde a gente morava era muito perto do Maracanã, né? Ah. Então os primos aqui de São Paulo iam pro Rio, paravam o carro na minha casa e iam a pé. Caramba! Tadinhos. Tava pra alugar a garagem lá em Obá, dia de jogo, hein? Dia de jogo era senzão pra parar o carro, mano. Bom, hein? Aproveitar aí. Temos dois corintianos na mesa aqui. Quem que é os dois? Zé. Eu. Zé. Você. Eu. Não, mas o Zé não, né? Zé Antônio. É, não é. Cara, Zé não é. Zé não é. Zé é proprietário de rádio, não é. Eu vou fazer uma pergunta. Proprietário de rádio não é. Não. Eu vou fazer uma pergunta sucedido. E ele vai responder. José Antônio Constantino. Só responde se eu quiser também. Tá. Nossa senhora. 2012. Quando o Corinthians estava em Tóquio, no Japão, o senhor estava onde? Eu estava em Tóquio, no Japão. Então... Enquanto estava o jogo acontecendo, eu ficava no bar. Quando chegava no intervalo, eu ia todo mundo pro bar, eu ia sentar para descansar. Ou seja, você não viu o jogo? É pra ver pra quê? Não, mas é, foi emocionante. Agora ficar vendo o jogo, tá. Aí é outra coisa, né? Frio, Zé? Da poça. É que o Zé é tão fanático que ele não consegue ver o jogo de futebol. É. Assim, ah, entendeu? O ele fica tão nervoso. Mano, é tipo Mota, nervoso, né? É tipo Mota. Ô, Bento. Então. Fala aí, mano. O Zé, eu falei, pô, Zé, vai ter o jogo lá. Ele falou, tô cagando pro jogo, eu vou comprar aquele atum caro. Ele foi pra frente do Toro. Bluefin. É o Bluefin. É. O Bluefin ainda é um degrau acima do Toro, né? É o Otoro. Deve ser, né? Otoro. Tio Toro. Não, Tio Toro é mais baixo, né? É, então. É. O Bluefin tá acima, né? Não, mas você come esse aí, Zé, depois de 12 horas vira aquele Toroço. Isso! Toroço! Ô, mano, carioca, eu tô vendo. Diga, que você, Zé. Você tá dando um trato no paladar, né, mano? Ô, Zé, isso não é pra mim, não. Oh, agora o cara já fala de Bluefin, vamos falar de foie gras. O bife couve. O Bluefin, velho. O Bluefin não é pro meu. Primeiro que não é pro meu paladar e não é pro meu bolso também. Ah, não, uma fatia de Bluefin aí num sashimi, Motinha, custa em torno de R$50. É, fatia. Mais o busão. É. Só que pra quem mora na Vira Solto é barato, né, Zé? O mano que come cone de carne moída. Não, o esquema pra pegar essa fatia de carne moída. Essa fatia de Bluefin. Carne moída. Já comeu, Zé? Temaki de carne moída? Ah, não. Ah, se liga, né? O mano come. Ah, tá de sacanagem. O esquema, José, é nós pegar uma fatia de Bluefin, pegar num pote de maionese, amassar tudo, fazer um patê pra render. Pra dar aquela rendida, ô Vieira. Que absurdo. Ô, mano, tem um quartinho pra mim aí no seu apartamento na Vila Solta? Cola na grade, Zé. Eu não moro na Zona Sul, não. Eu moro aqui na Zona Oeste, na região da Barra. Você é mentiroso, mano. Você não tá fraco, né? Você tá no meio dos globais aí, praia do PP. É perto do trampo. É nada. Vou passar um final de semana aí. Cola aí, Zé. Meu convidado. Tá na grade. Seu Bento, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Domé mandou a gente calar a boca. Olha o Domé, velho. Domé, que eu não isso. Jamais falei que a gente é tratado, Zé. Não, não é isso. Acabou a trilha. Acabou a trilha e aí segue o programa. É isso. Vamos lá. Manda, Domé. O Corinthians, que ontem, pô. Ah, Coringão. Torceu, hein? Inclusive, cara, não, torci não. Vi hoje de manhã aí que empatou o jogo. Ah, né, cara? Tá bom. É, sim. E, ó, o cara quer falar com vocês, velho. Voltou. Mas é engraçado que o mano não colocou isso ontem, né? Houve o Fred lá, não passava uma agulha do mano. Ué, já, você sabe? É legal que você coloque sino aí, mano. Oba, anota aí, hein, Bá? Anota! Anota aí, ó. Mas antes disso, ouça o Fred. Olha lá, Motinha, o que o Fred tem pra falar pra vocês aí, ó. Olha lá. Fala, Fred! Mano, a música que a gente vai ouvir é essa aqui, ó, seu trouxa, ó. Ó, é isso aqui, ó. We are the chickens. We are the chickens. É isso que nós vamos ouvir, mano, tá? É isso, depois de domingo você vai ver só, trouxa. Tá bom? É isso que você vai ouvir depois de domingo, amigão. Acusaram o golpe. Acusaram o golpe, o cara. Fala do teu time. Depois eu falo do meu time, amigão. Fala do teu time. Que choro, mano. Eu tô tentando. Muito bom, então fala. Você que tá dando chiliquinho aí. Você que tá falando do meu time. Pelo contrário. Eu tô colocando a música que vai celebrar o título do Corinthians, irmão. Fala do Corinthians. Fala do Corinthians. Em momento algum, citei o teu time que tá fora do campeonato. Até agora eu não falei nada. Vou falar. Fora do campeonato? Tá só fora do campeonato aonde? Tá fora. Só se for fora, irmão. Acusou o golpe. Olha a cara de choro do teu jogador. Ai, cacete, fala do Corinthians, porra. Tô tentando falar do campeão. Ele não falava do meu time, hein? Mas viu o Corinthians. Tô tentando falar do campeão. Vamos lá, fala aí. Como mostram os números, o Corinthians viu a diferença diminuir pra 5 ontem, né? Diminuiu, a diferença diminuiu pra 5 pontos. Hoje não tenta passar pano, não, mano. Esse empate é com gosto de derrota aí, vai te catar. Pelo contrário, empate. Pelo contrário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Bom no final, né, seu Bento? Muito pelo contrário. E hoje foi o dia do. Hoje quem movimentou as redes foi o post do Jadson no seu Instagram. Por quê? Onde ele meteu uma foto, ele, o Balbuena. Quem, seu Bento? Ele, o Balbuena. O Balbuena. E o Jô. E escreveu lá: trabalho. Opa! Foco e fé em Deus. Aí sim. Para os antes, work boca hard. Fechada. Não é boca fechada. Os que te criticam hoje te aplaudem amanhã. Segue o baile. Olha! Direta pro mano agora, hein? Não, pra mim não. Eu sempre fui fã do Jadson, mas o Jadson não tem jogado porra nenhuma. Aí, ó, mas foi pra você. Então, eu acho que a resposta do Jadson, ô Bento, ela tem que ser dentro de campo e não no Instagram. Sim, isso sou fã aí do Jadson, eu acho que o Jadson ele tem tudo aí pra dar volta por cima, já mostrou que tem qualidade, a torcida gosta dele, mas jogador que fica respondendo torcedor no Instagram, velho, tá errado, irmão. É lógico. Se o maluco ainda estivesse batendo uma bola e desse uma cornetada em alguém que estivesse criticando o cara, é uma coisa. Aí eu até concordaria. Mas o Jadson, como o time inteiro do Corinthians, estão jogando bola. Então a resposta do Jadson tem que ser dentro de campo, especificamente na final do campeonato, que é domingo. Domingo é final do campeonato. Mas já não ganhou o campeonato? Não, mas ô Domênico, de fato sim. De fato sim. A matemática mostra isso. Agora o Corinthians ganhou. Aí já tem. Ué, isso é fato. Não mas fato domingo, nenhum. Domingo, lógico que é. Domingo, se o Corinthians vence o Palmeiras, já manda a taça lá para ele. Se perde. O Corinthians já dá a volta olímpica. Aí reabre o campeonato. Então não tá ganho ainda. Então dá uma segurada. Pelo que o Corinthians tem a seu favor, o retrospecto desse ano, dos dois jogos que fez com o Palmeiras, venceu os dois. O jogo domingo é na casa do Corinthians. Tem a obrigação de vencer. Mas para que o Corinthians possa vencer, Bento, o Corinthians tem que abandonar a postura bunda mole que tem agora no segundo turno. O Corinthians tem tido uma postura covarde de que tá satisfeito com um empatezinho, aí numa bola alçada na área, a defesa não corta e o Corinthians sofre a derrota. O Corinthians quiser vencer o campeonato, ele tem que ganhar do Palmeiras domingo, não só pela parte matemática, mas principalmente pela parte psicológica, pela parte emocional. Ganhar bem, né, mano? Porque aí abre 8. Não, não precisa ganhar bem, Mota. Ganhar de 1-0 tá ótimo. Se ganhar de 1-0 tá ótimo, o importante é vencer. Os jogadores do Corinthians, eles têm que se conscientizar que esse pensamento aí é retrógrado. Ah, eu vou jogar pra empatar explorando uma bola. Tá errado. O time do Corinthians tem que jogar pra ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Motinha, independente de qualquer coisa. O jogador dentro de campo, ele tem que ter o feeling dele. Ele não pode ser refém e esperar o treinador ser a babá dele dentro de campo. O jogador dentro de campo, ele tem que ter postura. O jogador dentro de campo, ele precisa ter personalidade. E ele sente muito bem, porque o Corinthians ele tem jogadores aí que são experientes, como é o caso do Jô, como é o caso do Jadson, como é o caso do Rodriguinho, como é o caso do Fagner, como é o caso do Cássio. Eles sentem ali dentro o que eles devem ou não fazer, independente do que o treinador tenha gritado ali na beira do gramado ou não. Porque, na boa, com um jogo rolando, Domênico Gatto, o estádio lotado, 40 e poucas mil pessoas, vocês acham de fato que o jogador entende o que o treinador quer? Principalmente o jogador que tá na outra lateral, entende porra nenhuma. Ali vai da convicção do cara, vai do feeling do cara. Então, o time do Corinthians, eu volto a falar aqui, precisa ter uma postura de time campeão. Se quiser vencer o Campeonato Brasileiro, tem tudo pra isso. Ainda mais depois do empate de ontem aí do Cruzeiro com o Palmeiras, o Corinthians ele tem uma vantagem ainda que tá de sobra. Porque diante da bola que o Corinthians tem jogado, essa vantagem parece que todo mundo está fazendo um esforço enorme para que o Corinthians seja campeão. Todo mundo colabora. Quando o Corinthians joga mal e perde, todo mundo perde ou empata. Ninguém se aproxima de uma forma tão agressiva do Corinthians. Edson, o Palmeiras tem ganhado ontem, todas poderia... as últimas aí, Firão. A sorte de vocês desculpa, é que não tem o terceiro turno. A sorte. Inclusive, ô Sérgio Louco. Ô Sérgio Louco, tem uma imagem pra quem estiver assistindo o estúdio ao vivo da Rádio Energia 97. RG, se liga só como é que corintiano vê o São Paulino no retrovisor. Dá uma olhada aí, ó. Tem imagem aí, ó. Dá uma olhada. Que isso? Olha o corintiano vendo o São Paulo. O carro da Penelo Charmosa, aí. Não. Que aí, não. Isso? Só tá entendendo aí quem tá vendo a gente no estúdio ao vivo aí ou pelo Facebook. Não, a gente narra pra galera. Penelo Charmosa. Tem um retrovisor pra galera que tá ouvindo só no rádio. Tem a Penelo Charmosa atrás. Viu, seu Sérgio Louco? Tô de olho. Mas, então, bem, o Corinthians ele tem uma baixa também pra essa partida aí. É um jogador que vinha fazendo. Não vou dizer a diferença, mas ele vinha entrando bem, que era o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, ele se contundiu no treino do último sábado, o jogo antes da Ponte Preta, e ele não jogou aquele jogo, ele seria reavaliado nessa semana aí pra poder enfrentar o Palmeiras ou não, e os exames apontam que o Marquinhos Gabriel vai ficar fora até meados de novembro. Ô, louco! Então, o Corinthians ele perde, complicado. O Marquinhos Gabriel, que é um jogador aí que, na minha avaliação, seria importante para jogar principalmente pelas beiradas ali nas costas dos laterais. Que o Palmeiras tem dois laterais ali que sobem bastante, que é o caso do Mike e do Egídio. O Corinthians ele poderia vencer a partida jogando pelas pontas ali com jogadores rápidos. De um lado o Clisson, talvez do outro lado o Marquinhos Gabriel. E agora é um jogador aí importante que vai estar fora do confronto. E o Leito vai agora, ser titular. Agora, mano. Viu, mano, uma coisa eu quero concordar... O Carilli ainda não definiu, mas eu espero que sim. Uma coisa eu quero concordar em número, gênero e grau com você. Não é hora do jogador ir pra rede social, hein? Não é hora. É favorável. Não é hora de trabalhar, mano. Não, não é só o Jadson, não é só do Corinthians. Não é hora de jogador ir pra rede social. Levantando a bola pros outros, né? Mesmo porque você faz uma gracinha, pode ser interpretado do outro lado como uma provocação, os caras vêm, né? Mais porque, por exemplo, um lance desse, perde domingo, e aí? É. Pronto. Não, aí, e outro, aí o RG, o momento não é oportuno. Quando você não tá bem, velho, quanto menos você aparecer, melhor inclusive fecha, pra você mesmo. Lógico. É, mas o Jadson, espero que ele consiga fazer o que ele não conseguiu fazer até agora no segundo turno. No domingo é o jogo para ele fazer isso. É, inclusive tem também uma outra informação referente ao Coringão. Aí, Bento, sabadão, último treino que antecede o clássico aí. Possivelmente o Corinthians vai mandar esse treino na arena com portões abertos aí. É hora da torcida empurrar o time, mano. Como fizeram no primeiro turno, acreditando. E tem que ser feito isso mesmo. Tem que ser feito isso mesmo. Agora é a hora aí da torcida aí, ao invés de pegar esses meia dúzia de corneta que vão pra encher o saco aí. É muito mais legal isso. Agora é a hora do apoio. É, isso aí. Ô, mano, mas se não for pra colocar 18 mil lá, nem põe pra não passar vergonha. Porque senão vai comparar com a do São Paulo. Nossa, que deitada! Mas se não passar vergonha, velho. Pelo contrário, inclusive não dá pra comparar a torcida do Corinthians com a do São Paulo, porque vocês nunca foram líderes de ranking de público e renda. Não vê o que o São Paulo tá fazendo esse ano aí, filhão. Vê o que tá fazendo esse ano aí. Ué, basta você olhar. Mesmo tendo um estádio maior do que a Arena Corinthians e um ingresso infinitamente menor. E recorde de público é nosso. Não é, não. Estádio é. Equívoco seu. Pega a média do Campeonato Brasileiro. Pega os 10 maiores públicos aí do Campeonato Brasileiro. 10 maiores. Ô, bacana, você sabe o que significa? Você sabe o que significa média de público, Mota? Não, eu tô falando, pega os 5 maiores de público públicos. É por partida. Não, mas como, pega... não tem como você comparar. Peraí. Aí você tá, aí então tá não, se expondo então não vale. Ao... Não, mas peraí. Então não vale. Mota, vamos discutir a parada da seguinte forma. Não, mas... Mano, janto Mota agora. Mas, ô Zé, vamos pegar a situação, vamos tentar explicar de maneira sucinta pra que todo mundo consiga entender. Ah, você chora. Geograficamente falando, Motinha, o Morumbi, ele é maior do que a Arena Corinthians. O Morumbi é um estádio pra 60 mil pessoas. Arena Corinthians é um estádio pra 46 mil. Geograficamente falando, a gente já não pode discutir isso. Já não pode. Ai, porque o São Paulo colocou mais gente. Óbvio. Geograficamente falando, o Morumbi é maior. Pera. Você quer discutir, Motinha? Vamos discutir ocupação no estádio. A discussão é essa. Se você pegar, por exemplo. Você quer mudar o papo. Não, mas, Mota, a questão não é essa. Você tem que discutir. Você quer discutir público? Você tem que discutir a ocupação dentro do estádio. O Morumbi, que é um estádio para 60 mil. Se você coloca 30 mil, a ocupação é de 50 mil. É de 50%. É, Arena Corinthians, que é um estádio para 40 mil. Se você tem 38, a ocupação beira os 80%, 90%. Então, a questão é geográfica com matemática, mano. Não aí, dá para você discutir razão. Isso, que não, você vai ficar razão, vai passar vergonha. Não tem razão, porque se o estádio... Se tivesse feito o estádio, maior. Mas hoje em dia não se comporta arenas com essa... Não, como falando não interessa? Número de torcedores em feito Domênico, uma pista. Como assim? O engenheiro... Pera só um pouquinho. Ô Zé, o engenheiro, um cara que estuda a vida inteira do desgraçado, sei lá, 5 anos de faculdade, o cara estuda, que hoje em dia faz um estudo, de levantar um levantamento detalhado de que as novas arenas no mundo são, suporto 40, 45 mil, que acima disso é bobagem fazer... Aí vem o Mota e o seu Marcão fala, não me interessa. Como não me interessa? Domênico, é um estudo. Então, assim, o que ele quer dizer é o seguinte, você tem que ver a ocupação. Isso é verdade, é ocupação dentro do estádio. Você tá querendo defender. Quem... Não, não é defender. Mas, o Domênico, eu sou imparcial. Mas, Domênico, ele fala, ai, o São Paulo tem 3 dos 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Que seja 5. O Mineirão é maior do que a Arena Corinthians. Sem a campanha que vocês estão fazendo. Mas, Mota, a questão é a seguinte, o São Paulo em alguns jogos ele teve ali um bom público dentro do Morumbi, isso é fato, mas não tem como o Corinthians ocupar um dos melhores públicos do Campeonato Brasileiro, sendo que tem dentro do próprio Campeonato Brasileiro estádios que são maiores do que a Arena Corinthians. Não dá. O Morumbi, não. O Mineirão, o Maracanã, então, mano, por falar em público, Motinha, eu acho que você deve saber disso, o maior público da história do Morumbi não foi o jogo do São Paulo, foi o jogo do Corinthians. Eu acho que você deve saber disso. Ô, mano. Então pera só, meu. O Santos é recordista. Recordista o Catos. 15 mil, põe 4 mil. Não, mas chega a pôr a às vezes menos de 50%. Não, senhor, menos de 50%. Para. Mas se dá 30%. Se a torcida do Corinthians, se a torcida do Corinthians é tão presente, tão participativa como dizem, que tivessem feito uma arena para 60 mil, ué, qual o problema? A questão não é essa, seu Jegue. O Domênico acabou de falar. Hoje, um estádio, não, hoje é. Um estádio acima de 40 mil pessoas, ele é um estádio deficitário. É, não é, não é isso. Então, foi feito, terra, é um gente, foi feito um bancar. Estudo. Mas então foi feito um bancar. Estudo. Os caras estudaram pra fazer o troço. Vocês vêm falar que não. Ué, não interessa. Não existe isso. Como não interessa? O cara estudou no aquele troço inteiro, pra fazer um estádio. Quem ué, faz Arena Grande? Na Alemanha, na não, Alemanha. Faz lá, procura aí, ó, na Alemanha. É, o estádio do Bayern de que você quer do Bruno? Não é pequeno, é, não, filho. O estádio do Bayern é quase 80 mil. Quantos anos tem o estádio da Alemanha? Vocês estão loucos? Tá louco, foi feito na Copa agora, na Alemanha. Ih, Copa de Alemanha, vocês estão de brincadeira. Ô, peraí, gente, estão discutindo. Peraí, Mota, não queira comparar o futebol europeu e o poder aquisitivo do brasileiro. Não foi toda hora vocês inventam muito. Não é isso. Se você pegar qualquer jogo do campeonato alemão, tá lotado, Mota. Independente do time, independente se é o Bayern, ou se for o Schalke 04, ou se for o Hamburgo. Se for o Hamburgo, vai estar lotado. É o Corinthians que leva público, então por que não fazer um estádio tão grande? Por isso que eu falei. Mas, Mota, você não tá entendendo. Houve um estudo e hoje qualquer clube que vá construir um estádio, inclusive o Atlético Mineiro que tá levantando aí seu próprio estádio, nenhum deles é maior do que 45 mil pessoas. Isso daí tá provado por A mais B que o estádio maior que isso é um estádio deficitário. Morumbi, pra você cuidar. O Morumbi cabia 150 mil pagantes. Diminuiu, Mota. Mas cada 120. Segurança. Você põe menos e corta a segurança. Mas cada segurança. Os caras hoje em dia ninguém pode mas ficar. Mas é muita gente. O Maracanã podia ficar em BR, gente. O Maracanã foi reduzido. O Maracanã era pra 200 mil hoje. Já não põe mais. Segurança hoje. Os caras colocam várias regras. Tá diminuindo. Modernizar e diminuir pra cobrar mais caro. Lógico. Pô, pra resumir. Minha história, chupa todo mundo que São Paulo é a maior média de público do campeonato. Vamos chupa lá, antes. São Paulo, então. Chupa. Boa, então vamos falar do tricolor. Fala de nós. E quem apita o jogo é o Daronco, viu, Domênico? Daronco. O Daronco foi. Daronco. É bom é esse, mano. Jogo. Não lembro dele. Daronco. Você acha do Daronco? É o Fortão São Paulo e Santos no final de semana. É. Aliás, eu não sei o que a CBF tá colocando. Ele é meio antes esse cara aí. Aliás, ele põe toda hora esse Daronco aí. São Paulo e Santos foi ele que apitou. Ele não deu um pênalti claro, acho que do Gustavo Henrique, em cima do Marcos Guilherme. Então, fiquem ligeiros. Aquele bombadinho? É, amigo do Mano. O Daronco. Amigo do Mano e ex namorado do Vieira. Pra agradar a torcida, pra agradar meu irmão. Meu irmão gosta de um fortinho no apito. Não é, ele é amigo do Mano e ex-namorado do Vieira, porque sim, ele é gaúcho. É, meu namorado. É. Ele pegava a véia que eu pegava. Ô, vamos ao tricolor que agora força a trabalhar nos bastidores pra tentar manter de vez o Hernandes. Segundo ele, é difícil. O Hernandes falou que é muito difícil. Porque é 1%. Caro. É caro. É. Animadora, né, a entrevista. E os chineses, lá que aconteceu? Os caras estão de olho, os caras não são bolos. O cara tá voando aqui. Vai falar, vamos lá. Então, né? Ah, é? Então... É muito e agora caro. Você pode ter certeza que ele vai ser aproveitado lá, viu? Porque ué, mas quanto custa o Hernanes pra você comprá-lo em definitivo? Geralmente esses empréstimos aí, eles vêm com um passo estipulado. Então, mas já veio. Tanto que o Jusilei custava 6 pau. É, 6 milhões de euros. O eu Hernanes... acho que chega a 8 milhões, uma coisa assim, mano. 8 a 10, ó, uma coisa assim. Mas, Mota, o Hernanes... Tá bom o preço, cara. Não, mas o Hernanes, Deus. Gente, não é que o clube chinês, ele dispensou o Hernanes. Ele colocou o Hernanes pra atuar no futebol brasileiro por desejo do próprio atleta. Ele tinha pedido lá porque ele não vivia um bom momento, mas o time chinês ele não ia dispensar o jogador não, ele pagou a grana pra tirar ele da Juventus. É, e não vai liberar fácil, né? Mas não o Hernandes não tava jogando na Série B lá da China? Tava, time B. Mas a Série A e Série B da China, todo mundo tem muito dinheiro e todo mundo joga mal, não muda nada, só muda a camisa. É muito caro. Série A e Série B da China é o mesmo lixo. Não, o que chegou lá, ele pediu pra jogar na Série B porque ele não tava bem. Não, ele porque assim, não é isso, é que é o seguinte, o time titular chinês só podem 4 estrangeiros, né? E aí... Ele ia ficar encostado. Pô, aí ele pediu. Uma fortuna no aí cara ele falou: não, eu quero ficar jogando. Tanto é que o Hernandes caiu no time aqui no Tricolor, no São Paulo, chegou jogando bola. Véio. Chegou, já não tava em condição aquela de jogo. Coisa se adaptar. Não. Porque ele tava jogando no time B da China. Mas vou dizer uma coisa: o São Paulo vai ter que ir atrás de outra pessoa. Se futebol é momento, esse cara já merece, inclusive, vaga lá na escalação o da. Tá fazendo ah, ele falou? Falou, Galvão. Nem ouvi ele. Mas é verdade. Não é momento. Ah, o cara tá jogando barbaridade. Hoje o Hernanes é o melhor jogador de atividade. Eles querem levar o Diego Souza. Porcaria, leva o Hernanes, pô. Hoje o Hernanes joga muito mais do que o Renato Augusto. Hoje joga muito mais. Mas hoje tá jogando. Mesmo que o Diego do Flamengo, que tem sido convocado. Tá jogando mais. Tá jogando mais. Claro que tá. O Tite já tem o time pronto. É que o Tite... Mas, pô... Não vai tirar o Renato Augusto. Eu entendo que o Renato Augusto... Mas o Diego... Não, o Diego sim. Então você pode testar o Hernanes. Sim, por que, que não testa? Concordo. A Copa do Mundo é quase daqui a um ano, nem isso. Já tá feito, mas dá pra você testar um jogador aí, se ele vai bem, cara. Com certeza. É um cara pra substituir o Renato Augusto, de repente? Sim. Você vai, sei lá, um jogo complicado, você mete o cara. Ô, mano, é engraçado que na seleção teve uma inversão, né? No Corinthians, o Paulinho segurava mais pro Renato Augusto jogar. Na seleção agora, é o contrário, né? O Renato Augusto segura mais, ele tá Paulinho mais, joga mais. Defensivo, né? É isso aí, seu Bento. E o Arboleda tá machucado, né? E o Brenner voltou, né? Voltou e Michael Suel também voltou a treinar hoje. É, né? Inclusive, a gente tava falando isso do... Isso é bom ou ruim? Ah, é bom. Sim. O Brenner, eu acho que o Dorival vai treinar o Brenner pra ficar no lugar do Cueva. Será? Eu acho, estão falando que sim. Ele deu uma treinadinha lá, pra ver como é que ele se comporta. Ah, é uma boa. E o Cueva vai fazer o último jogo dele agora, né? Sim. Vai ficar 4 jogos fora. Então, sábado, eu acho, né? É. Então ele vai colocar o Brenner depois no final pra ver, pra testar o moleque. E é verdade que vocês ficaram assustados com a pedida do Lucas Lima? Sim. O valor das luvas dele aí, o cara falou que é surreal. Cara. Vai vendo. Estão querendo meter a mão. E hoje também vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo, onde vai ser entregue um abaixo-assinado, na realidade, de 10 mil assinaturas pelo impeachment de Leco. Vamos ver se... Impeachment? Nossa senhora. Mas o... Mas duvido, viu, Marcão? O RG, Motinha, meu irmão, Marcão aí. A questão do Lucas Lima, velho, é clara. Quem quiser contratar o Lucas Lima vai ter que desembolsar um caminhão de dinheiro. Porque o jogador, quando tá próximo do término do contrato com o clube, que ele tá teoricamente livre. Não tem nem questão de clube, viu, Domênico? Porque ele tá encerrando o contrato com o Santos agora no final do ano. Mas ao invés de você indenizar o clube, você vai ter que indenizar o jogador. Aquela grana que você gastaria tirando o jogador de determinado clube, você vai ter que dar pra ele, né? Você vai gastar menos um pouquinho, mas você vai ter que dar de luvas aí pra que o cara possa jogar no teu clube. E o Lucas Lima, o plano A dele, por mais que tenha gente que diga, mas ele tá certo com o Palmeiras, o staff do Lucas Lima ainda não desistiu de colocá-lo na Europa, Domênico. Tomara. O cara aí ligado ao Lucas Lima aí me falou que o plano A da equipe aí que comanda a carreira do Lucas Lima ainda é esperar uma proposta do futebol europeu. Tomara. Caso exista, como ó, por exemplo, um tempo atrás aí ele recusou uma proposta do Porto, o time português. Se pintar uma nova proposta, uma nova investida do Porto, é quase 100% de certeza que o Lucas Lima vai jogar lá e não fica no Brasil. Tomara. O Palmeiras... Não, mas eu acho que ele merece no Brasil, um lugar na Europa. Brasil, se ele vier a jogar no futebol brasileiro ainda em outro clube que não seja o Santos, esse clube é o Palmeiras. Não. Tá muito bem encaminhada a situação dele com o Palmeiras. Deixa a Europa, mas... Mano. O plano A dele, ainda, e do staff dele, é jogar na Europa. Olha, mas Europa, vamos pra Europa, Europa. Só acrescentando uma história do Hernanes, viu, se mano? Se eu sou ele, eu vou pra Europa. Sim, isso, vai pra Europa, melhor. Só acrescentando uma história do Hernanes aí, pra ele ficar no São Paulo, ele teria que baixar muito o salário dele. Sabe quanto que ele ganha lá na China? Quanto? Não, né? 2 kk. 2 milhões. É mesmo. Porra, você tá brincando. Cacete, velho. Ah, o Jusilei ganha a bola. Que pode, 2 milhões de 2 milhões de reais por mês. Por mês? É. Ah, você tá Zé. Ô, Zé, eu vou dizer agora. Por que nós não nascemos jogando bola? Ô, Zé. Só isso que eu peço. E os negros ainda reclamam. Salário do locutor top, hein? Nego reclama. Por que locutor top? Você tá louco? Salário do locutor top. Você tá locutor top. O clube da voz é assim. O locutor top não ganha nem 1% disso aí, ó. O clube da voz é. Vamos aproveitar. Se o Nego ganhasse 2 milhões por mês, ele mereceria. Obrigado, pelo Zé. Pelo menos ele dá o recado no que ele faz. É. Agora, meu, jogador é brincadeira. Os caras ganham uma fortuna. Reclama de treinar. O Mota merece 1,5 milhão, Zé? Não 2 milhões, 1 milhão. Eu daria logo uns 5 milhões. Aê. Nossa senhora. Olha, Motinha. Caramba. Pra sumir de vez, né, Zé? Dá 10%. Pra sumir de vez. Ô, Zé, dá 10%, tá bom. Tá bom. 1%. 1% já tava bom. Porra. Você sabe quanto que é 1% de 5 milhas? Ah, não, mas... Não é 50 mil reais? Você quer que o programa vá até mil reais. Não, senão eu não teria pedido 10, pô. Cinquentinha mais o busão? Não, o programa... Estádio 97, na Energia 97, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, McFritas, cheddar bacon e o novíssimo cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, só tô ouvindo barulho aqui. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, hein? Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Amendoim Santa Helena, um golaço! golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol. Sai de Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. Conheça o decorado, acesse www.saideatlantica.com.br. Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E agora eu vou dar um recado importante do Extra. É, meu amigo, amanhã, hein? Amanhã tem rodada do futebol. O Vieira já tá ficando desesperado. E o Extra é gol. Não, amanhã não tem desespero. Amanhã não tem desespero. E o Extra é gol. Vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola. Libertadores. Leve, feita com receita europeia e ingredientes naturais. Que bate um bolão na qualidade, viu? Você já pode torcer pelo seu time favorito apreciando uma boa cerveja Amstel geladinha. Quando o assunto é economia, o Extra é campeão. Pare de ficar correndo por aí à toa. Economize. Vai direto ao Extra e aproveite as melhores ofertas do Extra Gol. No Extra você encontra a melhor cerveja, os melhores produtos, com as melhores ofertas para fazer da sua casa o estádio do seu time. Ah, esperando o quê, meu amigo? Junte a torcida e comemore. Vem mais futebol por aí. Um brinde aos bons momentos com a galera. Um brinde aos preços baixos do Extra Gol. Mas, atenção, beba com moderação. Corre pro Extra, vai. Corre lá, amigão. Let's go. Let's go. E aí, Sabino? Ó, chegou a Mendorato pra nós. Agora sim, hein? Porra, agora vai, hein, Zé? Salvou minha larica. Salvou mesmo. Mendorato, velho. Fala, Sabino. Beleza aí, tranquilo? Estamos na pista olhando o que está acontecendo lá na frente. É, meio estável assim. Estamos lá acompanhando o movimento. Está tentando há muito pouco tempo ainda, o Elano assumiu a equipe. Vamos saber se ele vai fazer muita mudança e tal. É, sempre quando entra um outro, faz uma ou duas mudanças ali. Isso é tradicional de quando assume outro cara. Ah, né? Mas é o dedinho do técnico. É, o que chama atenção aqui, ó, é que o balanço, tô vendo aqui, inclusive na página oficial do Peixe. Balanço te chamou a atenção, Ben? Porra! Safada! Balanço do terceiro trimestre registra um superávit acumulado de 79,7 milhões. Aqui. É que veio o dinheiro do Neymar. Então. É, chegou um turu aí. Então, ano que vem, segundo rouba. Modesto rouba. Segundo quem, senhor? Segundo Modesto rouba. Gostei da entonação. É, quase praça, 200 nossa. Milhões vão ser investidos no futebol no que vem. Pois é. Lógico, para o departamento de futebol, né? Então aí tem salário. Sim, lógico. Tem tudo, né? E pagar as dívidas, que é importante, né? Sim. Senão depois o jogador vai embora, né? Eu acho que nesse momento, lógico, é muito legal, muito bacana saber que vai chegar essa grana, saber que o time vai receber isso, mas muito mais importante é entender de que se faça aí uma administração transparente, clara, né, com relação a todo esse dinheiro envolvido. No sentido de saber contratar bem, não fazer bobagem, né, saber empregar, investir esse dinheiro. Isso é que é importante. E não adianta. Primeiro arrumar a casa, né? Não adianta, tá provado. Pega os exemplos aí de Atlético Mineiro, de Flamengo, os investimentos foram feitos, a grana que se... Porque a conta vai chegar, cara. A conta chega. É muito diferente, por exemplo, de uma situação do Palmeiras, você tem um suporte por trás, e além do suporte... Tem hoje uma condição, um estádio para colocar essa torcida toda lá dentro, todo jogo, e faturar a grana que fatura. Então é totalmente diferente de uma realidade do Santos, por exemplo. Né? Tem time, tem camisa, tem história, tem título, tem o cacete a quatro, mas não tem essa condição. Ficou preso, ficou limitado, ficou condicionado a uma mentalidade... Sabe? Pequena, né? Pequena demais, cara, sabe? Traz medalhão. Pro tamanho do time. Então não pode fazer bobagem, não tem o direito de fazer bobagem e comprometer receita. Traz um medalhão, né? Absolutamente manda embora. Nenhuma, né? Então tá aí, vamos. Tomara que os deuses iluminem. Eu não sei se vai ser o Modesto que vai continuar lá, né? Então, negócio. Difícil ser, né, hoje? Pra ser rápido. Quem você gostaria como DT pro ano que vem? DT. Olha, primeiro, eu gostaria que o Elano continuasse. Não, sim, tô falando pro ano que vem. Ah, você queria mesmo ano que vem? Sim, continua. Paulista? Né? Continua, porque senão eu vou ter que ser contraditório. Eu tô dizendo aqui, faz tempo, que na minha opinião eu tenho três técnicos. Eu gosto como técnico. Independente dos resultados que venham a ter. O Carilli, do Corinthians, eu gosto. O do Botafogo eu gosto. Jair Ventura. E o Mancini. São técnicos que eu gosto. Então eu não posso. Por Mano Menezes não, RG? Mas eu acho que o Mano Menezes, pro perfil do Santos, mano, eu acho que já, sabe, essa coisa de garotada. E de Diniz? De moleque. Não. Aí, Diniz, sincero, eu não. E Deus, Deus rival. Benedetti com a gestoria do Lula Pereira. Já passou, né? Nossa. O Dorival já passou e não pode ficar, se criar uma rotina de desgaste, né, Marcão? Sim. Senão começa também a perder. Sim. Já. Sabe? Ô, véio, e aí, acha que o Lula já tem chance no Santos? Não, pelo amor de Deus. Não, os caras gostam dele. Mas não dá. Gente, o Lucha já provou que não dá, cara. Tá ultrapassado, né, RG? Mas, RG, de fato, dos que você falou, o único que tem mais chance de chegar é o Mancini, né? Não sei. É um bom treinador, hein? Não sei, o Jair, de repente. Acho um bom treinador. Se quer, o Jair é caro, se quer, tem um monte de contrato. Se ainda quer buscar novos ares, né? Não sei, tudo. Não, mesmo quanto São que é a Paulo multa, hoje, mano? A multa do Jair, quanto que é, agora, mano? Você tem informação aí, uma vez você falou? É, se eu não me engano, o contrato do Jair, como qualquer outro treinador também, salvo engano, é um mês de salário, porque os clubes eles não têm feito aí multas rescisórias aí muito grandes, porque se você precisa mandar um treinador embora, você tem que pagar aquele caminhão de dinheiro. Então, assim como aconteceu no Botafogo com outros jogadores também, eu vou pegar aqui a informação completa, mas se eu não me engano, a multa do Jair não é um negócio muito absurdo, não. O Jair tem um sentimento de gratidão, muito grande com o Botafogo. Sim, já demonstrou isso. Então, talvez por isso ele queira cumprir, né, RG? Igual o Muricy fazia com o São Paulo naquela época lá, que ele não tinha multa rescisória. E o Jair já demonstrou isso várias vezes com relação ao Botafogo, hein? Quer dizer, ele já foi assediado, né? É, um cara que mantém a palavra. Isso eu acho legal. Por isso eu tenho uma admiração por ele. E o Carille também é difícil de sair do Corinthians, a não ser que aconteça uma tragédia. Mas o Carille. Ah, mas nem assim acho que sai. O Carille. Sei lá. Eu acho que ainda tem moral lá. A equipe também vai mudar, né? E aí a gente não sabe, né? Você não sabe como é que vai ser as mudanças da política no Corinthians. Você acha que, assim, uma possível, se acontecer isso, de o Corinthians perder o título, eles mandam o Carille embora? Não, eu? Domênico, porque eu o Carille renovou, ele renovou, deve ter menos de um mês, acho que tem duas semanas aí. Mas sabe como é que é, né? Renovou. Renovou também, mano. Renovação não garante nada. Mas, Domênico, a situação é a seguinte, por exemplo, o Carille, ele renovou seu contrato com o Corinthians agora recentemente por mais 2 anos. O próximo presidente do Corinthians, tudo indica que será da situação, que é o Andrei Sanches. É um cara que durante muito tempo aí ele esteve caminhando lado a lado com o Roberto, e o Roberto já manifestou publicamente o apoio ao Andrés na próxima eleição do Corinthians. Ele ainda não se candidatou aí oficialmente presidente, presidente, né? Mas todo mundo sabe que ele será candidato e será o próximo presidente da história do Corinthians. Novamente ele assumirá esse cargo. Então, Domênico, eu acho que o Carille tem o carinho do Andrés também. O Andrés ele é muito amigo de alguns treinadores, mas se o Corinthians apostou num cara novo, um cara que tem identificação com o clube, etc., até pela escassez de bons nomes no mercado, vale a pena manter o cara, velho. Eu também acho. Mas a gente independente sabe de ganhar o brasileiro ou não. Mas a gente conhece futebol, né, RG? Mas a gente sabe que o que dita essa lei do fica ou sai é a manifestação torcedor. Pode falar o que quiser, pode correr para onde quiser, mas não adianta. Se o torcedor... vide Dorival no Santos, velho. Entendeu? Não adianta o cara falar, eu gosto, eu não sei o quê. Se o torcedor pegar no pé, já é Elvis. Então, o dirigente, RG, ele precisa também sustentar algumas coisas que ele acredita, né? Mas são poucos, viu, mano? São poucos que sustentam isso. Agora, quando eu falei com relação ao Elano, o Elano é um excepcional técnico? Claro que não. É uma aposta, né? Mas o Elano, além da aposta, ele traz o kit, qual que é? Conhecimento, né, do clube, né, da política do clube, do time, dos jogadores e da torcida. Né? Ganhou 2 títulos importantes pelo Santos, né, 2 títulos de peso, ganhou 2 brasileiros pelo Santos, está lá. Então a torcida foi, saiu, voltou, foi bem aceito. Então por isso ele pode ter, e se realmente é isso que o cara quer, se realmente é isso que o cara busca, de repente, pode ter aí uma oportunidade. Alguns dão certo, outros não. É a vez dele tentar. Assim como tentou o Galo, assim como tentou o Zete, assim como tentaram uma série de jogadores que não deu certo. E outros deram. Vamos aguardar. What the fuck, não? Palmeiras! Gil Castro e Chico. Fala aí, seu Bento, fala de nós. O Palmeiras continua, né, Domênico, na batalha pelo G4. Peidaram na farofa, hein? Continua aqui. Peidaram na farofa, você tá louco. Fala aí. Continua. Tá louco. Falando imaginando bobagem. Imaginando essa cena deve ser engraçado, mas o. Peidaram na farofa? Mas o. Fala aí, Zé. Que coisa, hein? Sensacional. É hora da janta, pô. É hora da janta. Já, já. Fala mas, assim. Dodô, vamos lá. O Palmeiras ontem, pra uns, o melhor jogo do ano, hein? Até agora no Brasileiro. Jogaço. Jogaço contra o Cruzeiro. Pra quem achou que tinha alguma coisa, o Cruzeiro ia entrar mole. Nada, teve a chance de matar o jogo no final. O Borja resolveu a parada ali. Ou de centroavante, né, Domênico? Quando ele tem que jogar ali mesmo, já na, chegando para fazer o gol. E diminuiu para 5 pontos, é isso aí. Certo? Bom, vamos lá ao Domênico, começo da Domênico, coisa. Domênico, só me explica depois, só me explica, com toda a sua calma e paciência do mundo. Por que que o técnico... Eu sou o cara mais calmo e paciente do mundo. Por que que o técnico do Palmeiras interino, ele começou como o melhor do mundo ganhando 3 partidas? Aí depois... O melhor técnico do mundo, do Palmeiras, que era o cara que já deveria estar há muito tempo lá, ganhou essa oportunidade, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ele empatou um jogo, aí esse cara já não é mais o melhor técnico do mundo para o Palmeiras. Ele... Para o Palmeiras? Ou para a imprensa? Para o Palmeiras, vide olhos da mídia. Vide olhos da imprensa, né? Vide olhos da mídia. Ah. Porque ele empatou, porque ele errou, porque ele blá, blá, blá, porque ele blá, blá, blá, blá, blá, blá. E por que, Domênico Gato? Por que tudo isso acontece, Domênico Gato? Me Dodô, explique. Por vamos lá. Você falar, para ir embora, falar só um recado aqui. Não, ô, Juninho, isso, presta atenção, velho. Você já não tá num... Né? Juninho, tá o Juninho. Focado, o Juninho. Pagamos caro em você. O Juninho é reserva, né? Não, não entendo. Então verdade quando é joga, ó, presta atenção. É, tá, mas com tudo isso... Abre as pernas, que a bola é lá na lateral. Então, mas com tudo isso, com o erro do Juninho, com agora a não mais convicção de que esse cara é o técnico pro Palmeiras, chegaram à conclusão, resumindo, que o Palmeiras foi prejudicado. Mas foi. Mas sim, foi. Vamos lá. E foi. Manda aí, Dodô. Então, não, porque não é tão é engraçado, não é, né? Tão é engraçado. Desgraçado assim, né? É o de besta bestial, né? Nessa coisa. Quarto então, assim, muita gente da imprensa quer explicar o que é o inexplicável, né? A verdade é uma só, né? O time do Palmeiras, com o Cuca, era um time e com o Alberto Valentim é um outro time. Já tem uma outra cara, já tem um outro padrão de jogo. E outra confiança dos próprios e jogadores. E a confiança, né, também, não só dos jogadores, como também dos torcedores. Pouco me importa, Egeu, o que a imprensa ache. O que eu fico preocupado, e ficaria preocupado, e não é o caso de ficar preocupado, é se os torcedores estivessem com esse pensamento, coisa que não é. Os torcedores acreditam no Alberto Valentim, acham que ele é o treinador, que deve ser o treinador pro próximo ano, para continuar um trabalho. O Palmeiras cresceu muito de produção com ele. Em um pouco tempo, eu acho que... São raríssimos treinadores que conseguem pegar um time e fazer o time jogar com a cara dele. Mas eu acho que o Alberto Valentim fez em pouco tempo. Mas 4 jogos. O Palmeiras pegou times fracos, cara, pra poder cravar isso aí. Pegou 2 times na zona de rebaixamento e o Grêmio com o time reserva. O primeiro adversário mais consistente mesmo foi o Cruzeiro. Mas o Palmeiras jogou mal. E o Palmeiras, só um minuto. Então vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. Os 3 jogos, pode falar o que vocês quiserem. Ah, pegou time menos, sabe? O Grêmio, que era o maior, mas estava com time reserva. Mas o Palmeiras fez a parte dele, coisa que os outros não fazem com times igual. O Palmeiras foi lá e fez a parte. Então, assim, não podemos criticar quando o Palmeiras faz a parte dele. Não. Fez a parte dele. Tanto ontem, então vamos lá. Bateram palma, né, Dodô? Ontem, nós pegamos um time do Cruzeiro que vem montado desde... Já vem do ano passado para esse ano. É o campeão, mesmo treinador do ano passado. Vem fazendo trabalho desde o começo do ano. O Alberto Valentim pegou agora. 4 sim jogos aí que ele pegou, sabe? E jogou com o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. E é um time muito bem montado, muito bem armado. Mas no Brasileiro eles já estão meio na base do... Passamos de ano, né, mano? Já estão jogando meio sem responsabilidade. Tudo bem, mas ontem não foi isso que passou pra nós, não, hein? Ontem jogou com vontade de ganhar do Palmeiras. Eu não sei o porquê isso, mas tava com muita vontade de ganhar o jogo ontem. Mas tudo bem, não tem problema. Não sei, não importa. O Mano Menezes, ele disse que ele foi menosprezado, Domênico. O Mano Menezes falou que tava assistindo os programas aí esportivos e todo mundo comentando a possibilidade do Palmeiras aí ganhar do Cruzeiro, encostar no Corinthians, e ninguém falando do time do Cruzeiro. Que a mídia toda aí tava colocando já o Cruzeiro como derrotado na partida. E isso ele fez com que os jogadores vissem também esses discursos aí dos programas esportivos, do que estavam comentando aí em redes sociais. Motivou os as notícias aí e tudo mais. Ele falou, vamos mostrar pra todo mundo aí quem é o Cruzeiro. É, bom. É, o Cruzeiro que vinha de duas derrotas, né? É. Duas derrotas, um empate, uma derrota, sei lá. A verdade é uma só. O Cruzeiro jogou na base do... Fez o gol... Foi um gol. Gol contra, que o Palmeiras acabou dando um gol pros caras logo de começo de jogo. Uhum. E aí a partida vira outra, né? Sim. Quando você precisa fazer um gol, é uma coisa. Quando você precisa fazer dois gols, é outra coisa. Você tem que ir pra cima dos caras. É. O Palmeiras jogou melhor que o Cruzeiro. Melhor que uma agremiação que vem montada há algum tempo e é uma das melhores agremiações do país. Sim. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas é uma das melhores. Melhores times. O time dos caras é muito bom. Principalmente do meio pra frente. O Palmeiras jogou melhor, mereceu ganhar, foi garfado ontem. Desculpa, foi garfado ontem. Teve a chance de matar o jogo também com o Dudu quando descia 3 contra 2. E os caras foram pro lado dos caras e o Dudu podia ter batido pro gol. Também ele podia ter errado. Teve a bola de um pé do Dudu, não teve a possibilidade de fazer o gol. O Borja fez 3 gols em 4 finalizações, só que de 3 gols valeu só 2 pro juiz, né? Pro bandeirinha, sei lá. Sacanagem. Uma baita sacanagem. E o Cruzeiro ficou na dele, tipo assim, bom, vamos tentar, tá empatado o jogo? Beleza, viramos o segundo tempo, vamos jogar por uma bola. Estamos fora de casa, vamos que vamos. E foi o que aconteceu. O Robinho pegou um contra-ataque, saiu na cara do goleiro e fez o gol. E o Palmeiras teve que buscar de novo tentar o empate para depois tentar a virada. Lá, conseguiu o empate. É um gol inacreditável, né? Falar, inacreditável, hein? Inacreditável isso aí. Brincadeira. Mas enfim. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte. Engraçado, né? Porque há 4 ou 5 rodadas atrás... Olhando por outro ângulo, ele puxou o cara, hein? Não puxou porra nenhuma. Eu achei falta. Tua opinião. Tua opinião. É lógico que é minha opinião. É sua opinião. E como teve a opinião do... No gol do Borja ou Domênico? É. Foi nada. Não foi nada, né, então? Foi nada. Vocês estão falando... Vocês estão falando... Puxou o quê? Puxou onde? Puxou nada. Vocês estão loucos. O Sombra que tá brincando. Então assim... Você tá brincando. Você tá fora do programa. Mas se você vai falar... Vocês não deviam reclamar. Olha aqui, ó. No programa já vai dar o cartão amarelo pro Mota. Não, mas olha aqui, ó. O que eu acho engraçado é que 4 ou 5 rodadas atrás, o Palmeiras tava mortinho, né? Uhum. Principalmente pro Corinthians, morto e tal, aquela coisa. Domingo pra segunda, na segunda, teve nego descontrolado na televisão. Nego totalmente desequilibrado na televisão. Não sei como é que os caras dão programa pra esses caras aí fazerem. Desequilibrado. Tá desequilibrado. É só, bom, só buscar na internet você vai falar. Nossa, que indireta. Desequilibrado na internet. Desesperado. Na TV, aliás, é engraçado porque o nosso programa, é engraçado, nosso futebol, o nosso programa aqui, há muitos anos, cada um tem o seu time, né, do coração. Sim. E os caras que fazem programa aí, Zé, os caras têm o time, mas não falam que é o time dele e quer posar de bonzão, de que não, eu comento bundão, né? De todos igual, eu sou imparcial. É imparcial porra nenhuma. Bom, mas enfim, aí tava morto. Aí os caras deu um desespero nos caras. Um adversário deu um desespero. Porque vem caindo assustadoramente, sim. A vantagem. A vantagem vem caindo e ontem caiu de novo. Mais um. Poderia ter caído mais, mas caiu de novo. A verdade é uma só. Existem duas coisas que estão acontecendo. É. Um time que não joga desde o turno, só a primeira rodada e depois não jogou mais. E um time que vem crescendo de produção nos momentos finais. Resta saber agora... Não, o São Paulo também vem. O São Paulo também vem crescendo. A sorte de vocês é que não tem o terceiro turno, Domingo. O São Paulo também vem crescendo. Eu acho, honestamente... Não é zoando nada, viu, mano? Eu acho que esse é o jogo que vai definir o campeonato. É, certeza. Porque se o Palmeiras ganha do Corinthians, eu acho que o Corinthians vai ficar com aquele sentimento de ferrou. Ô, Domingo, eu acho, honestamente, mesmo com 2 pontos, sim. Porque aí tira ficar só 2 pontos, e 2 pontos, mano, em uma rodada se tira, faltando 6, o campeonato se abre. Domênico, se o Corinthians empatar o jogo, aí eu acho que fica difícil, não tá perdido, mas fica difícil. Mas se o Corinthians vencer o jogo, o Corinthians sela o campeonato. Acabou. Mas esse seu otimismo, Domênico, não é o mesmo dos jogadores do Palmeiras. Mas não tem otimismo, não existe otimismo aqui. Eu tô fazendo uma conclusão. Você tá sendo otimista. Não, mas tô fazendo uma conclusão das 3 possibilidades. Não, mas, ô Domênico, o seu otimismo, e eu concordo, matematicamente é viável. Mas se você parar pra analisar ontem, depois que acabou o jogo, os jogadores do Palmeiras que pararam pra conversar com repórteres aí, praticamente todos jogaram a toalha. O próprio Tietchan, quando ele saiu ali do gramado, ele falou, pô, agora tá difícil. O Dudu falou, pô, agora tá complicado. Até, inclusive, eles disseram, Falou, essa expectativa de título aí partiu de fora pra dentro. Nunca foi a nossa intenção. A nossa intenção era o G4. Então, se a intenção era o G4, tá tudo tranquilo. Não precisa reclamar da arbitragem. Vamos parar de choro. Quer dizer que você não pode reclamar quando você é roubado? Para, mano. Vá. Vocês vivem chorando aí, faz até DVD. O Porto já tá na Libertadores. O Corinthians já tá na Libertadores. Vou concluir. Já tá na Libertadores. Esse papinho os jogadores adotaram há muito tempo atrás. Não era... Não adianta vir com esse papinho. O Palmeiras continua com esse negócio de é G4. E se o Corinthians bobear, o Palmeiras vai lá e toma mesmo. Entendeu? Mas isso é o jogador adotou isso. Irmão. E adotou isso aí mesmo. Entendeu? Adotou esse discurso de G4. A verdade é que se bobear, o Palmeiras toma mesmo. Acho que vai ser um jogo que praticamente vai definir o campeonato. Acho que como se fosse uma final mesmo. Acabou, Domênico. Pra você, acabou. Joga toalha, irmão. Não joguei toalha aceita nenhuma. Aceita que dói menos. Não joga toalha, não. Porque nas vamos vezes... Vamos desligar o aparelho nas do Nas vezes porto. Em que... Olha aqui, ó. Então vou dizer. Nas vezes, Marcão, que vale mesmo, quando vale, esses caras aí peidam pra nós. Ah, é? Vamos ver. Se quiser, aposto que você quiser. Esse jogo o Palmeiras não perde. Porque o time do Corinthians é fraco... Tá vendo, tá se bom, mostrando time fraco. Atrás do meu. Ué, mas tá jogando muito. Jogou demais. Tá jogando. Os quatro times jogou demais. E se jogar do mesmo jeito que jogou com o Cruzeiro, ganha do Corinthians. Nós vamos ganhar. Não importa quanto é. Não vai ganhar. Nós vamos ganhar o jogo. Vamos ganhar. E quero ver se o cidadãozinho humano vir na segunda aqui com o Yard Champion aqui, mané. Quero ver. Vamos ver. Ô, Bá, você gravou aí? Você gravou aí, Bá? Que eu vou esfregar agora. Eu vou esfregar. O bigode do Fred Mercury na cara desse porco imundo. Que isso? Tá? Pera aí que ele vai estar trocando de posição aqui, mano. Ele tá ficando agora de passivo. Frango assado. Não, frango assado. Mas eu só acho muito prematuro ainda. De frango assado. Eu só acho muito prematuro ainda cravar aí o Alberto Valentim como essa monstruosidade de treinador que mudou esse cara. Mas ninguém cravou. Ninguém cravou ele como monstruosidade. Eu cheguei e ouvi um monstruosidade aí. Monstruosidade. Você ouviu, mano? É um monstro. Eu ouvi, você viu, Sombra? Eu ouvi uma monstruosidade da língua portuguesa. Não, eu não. Foi o Vieira que falou. Não, eu, graças a Deus, eu tenho o maternal completo. Tem mesmo, né? Só isso. Dia que tiver uma faculdade... Você tá ouvindo o Estádio 97 do Acéfalo, Cláudio Mota, aqui no oferecimento de Nissan. Faça uma test drive, porque quem testa, compra Nissan. Sai de Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. Conheça o decorado, acesse saideatlantica.com.br. Exegue a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 agora, vamos dar um recado aqui da HDI Seguros, gente. Meus amigos, quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha, temos aqui Estranho no Ninho. Opa! Já vou apresentar Estranho no Ninho. Antes eu queria convidar as pessoas a participarem do programa com as suas mensagens para os corneteiros do Estádio 97. Tem aqui o número para você mandar sua mensagem de áudio gravada. 943-530-150. 943-530-150. Mande a sua mensagem de áudio, sua sugestão, seu grito, né? Sua observação, seu comentário, sua musiquinha, a sua homenagem ao Cláudio Mota. Eu não, velho. Tema fala livre. Fala da galinhada, fala da porcada. Fala da porcada. Chupa, banda, que é campeão. Faz tempo que ninguém homenageia o Mota, né, mano? Musiquinhas pro Mota. E meio que na pegada do que são hoje essas musiquinhas que os nossos ouvintes fazem e participam do Estádio 97. Há muitos anos atrás, a gente teve aí uma onda muito legal, que eram os bonequinhos do Mano. Os bonequinhos do Mano, né? E essa brincadeira, ela foi aí praticamente criada pelo nosso ouvinte. Sim. O Frank Mariano de Souza. Sim. E o Frank... Quase morreu 3 vezes. A quarta tá próxima. Mas, pra alegria geral da nação, ele tá vivo e tá aqui com a gente hoje. Mas não sei até quando. Nada morto, não. Tá vivão. Não sei até quando, hein? Que isso, mano. Fala, Frank. E tá muito bacana aqui. Hoje, mano, espera, hein? Manda isso. Você fez vários? Aqui já tem 5 bonequinhos. 5 bonequinhos do Mano? Boa. E os nossos ouvintes aí que são formados em publicidade e propaganda aí. Boa. Um tem até o terceiro colegial, mas muitos são formados aí. E vai vir coisa boa aí pro nosso amigo Mano aí. Quem quiser gravar. O Frank Mariano, Sombra, ele inclusive ele jogou pra mim esse rótulo aí de ter bonequinhos, porque isso era um karma que o perseguia na infância. Inclusive o bonequinho dele aí que fazia mais sucesso era o Frank Mariano Marceneiro. Por quê? Aquele cara que conhece o pau pelo cheiro. É verdade. Isso, mano. Então aí ele tentou transferir pra mim algo que era referente a ele. Olha, vamos relembrar aqui alguns dos bonequinhos do Mano. Vamos lá. O Estádio 97, em parceria com a Estreta, lança o boneco Mano Esportista, com o dito cujo corintiano em versões para todos os esportes. Boneco Mano Golfe. É uma pegada no taco e uma reboladinha. Boneco Mano Futebol Americano. De calça justa de lycra com homens suados e musculosos em cima. Boneco Mano Bocha. Brincando de bolinhas com homens mais velhos. Boneco Mano Skate. Roda, roda e cai de bunda. Boneco Mano Salto com Vara. Vê uma vara e pula, cheio de entusiasmo. Boneco Mano Futebol. Com a camisa 10 do Corinthians, vem com chuteira, bola oficial e jaqueta dos Gaviões. Só não vem com o passaporte. Bonecos Mano Esportista. Em várias versões para alegrar a garotada. Já vende em lojas de R$ 1,99. Ou faça como original. Roube o seu bicho. Faça como original é demais. Roube o seu é muito bom. Mas esse Mano Nutella não faz mais isso. Esse aí não rouba mais, né? Ele compra a coleção inteira. Você vê como o tempo passou. Aqui é raiz, rapá. O tempo passou que você vê, ele parou de roubar e ele agora tem que passar a porta. Eu nunca roubei. Você vê? Eu nunca roubei e sempre tive passaporte. Como é que ele tava falando no começo? Bluefin. Ô Marcão, você que pode dizer bem aí, quando foi aquele lance lá? Que tua mãe tinha que visitar ele na Fundação Casa, como que era? Ela ficava lá na porta aos domingos, lá. Levava o jumbo lá pro meu irmão. Levava. Aqueles pacote de bolacha pros caras. Pacote de cigarro também, pros caras não fazerem meu irmão lá dentro. Pra fazer maldade, foi complicado, velho. Ah, é? Mas ele saiu ileso, né? Quem vira a bolsa em algum lugar é você, ó. Mostrando o dedo, olha lá. Que coisa feia. Quando ele chegou em casa, ele ficou uma semana sem sentar, mas acho que não aconteceu nada com ele lá. Não foi nada. Aqui não tinha muito o que fazer, ficava sentado o tempo todo, né? Chegou em casa, queria ficar um pouquinho quem em pé. Sentava o tempo inteiro. Agora tem mais cinco bonequinhos aqui. Manda um, Frank. Essa é a versão 2017, Mano Automobilístico. Qual que é? Adora ganhar um no zero. Sensacional. Olha que engraçado aí, ô trouxa. Você precisa melhorar. Acho que você bateu a cabeça naquele acidente com a moto. Infelizmente, isso. E o Mano Elevador. Mano Elevador. Como é que é? É só apertar o botão que ele se abre todo. Aí, Sombra, fraco, a ideia hein, é que os ouvintes podem mandar aí pra lembrar isso. Foi 2001, 17. Caraca, hein, velho. Ô, Mano. Você pensou que o Mano ia virar semana no Nutella? O Mano, antigamente, se ele esquecia a porta da chave da casa dele, e passava por baixo. Olha o tamanho da criança. É, verdade. Ô, Mano, dá uma olhada aqui, ó. O Frank tava aqui fora, velho. Eu vou te contar, os caras tão rindo. Ô, Vieira, por favor. Não, pera aí. O Frank tava aqui fora esperando pra entrar, mano. Quase que ele morreu pela quarta vez, velho. Por quê? Ele tava sentado na ponta da cadeira. O Chaves. E os caras levantaram pra me cumprimentar, velho. E ele fez que nem o Chaves, velho. Ele caiu no canto do banco. Olha, eu vou te falar, isso é castigo, viu? É castigo, cara. Mas ele falou que vai descontar tudo em você no ar, velho. Pelo contrário, inclusive a chance dele poder ser atropelado novamente quando ele sair da rádio. Eu sei que você deseja isso, Frank. Mano. Mas, ó, Frank, não, palmeirense, não. Tá feliz da vida, né? Que o Palmeiras tá se recuperando no campeonato. E com chances, apesar do empate ontem, com chances. Você concorda com o Domênico, com tudo que ele falou a respeito da equipe? Então, Sombra, eu fui no jogo ontem. Tá ainda, não tá perdido, não. Eu acho que o lugar do Borja é dentro da pequena área, não pode sair. Não, mas às vezes tem que sair pra não ficar impedido, né? E também pra descansar no intervalo. Ah, você não acha que o Juninho podia jogar no lugar do Borja? Não, mano, fazer Marcão, gol. Marcão do céu. Vocês pagaram gol, caro no Juninho. Ficou, fiquei 5 segundos parado assim, falei, foi gol contra mesmo. Esperando ver se o juiz anulava. E falar em juiz também, Domênico, o Weber é um... É uma desgraça. Você tá de brincadeira, velho. Fiquei 5 segundos parado assim, falei, foi gol contra mesmo. Esperando ver se o juiz anulava. Falar em juiz também, Domênico, o Weber é um... É uma desgraça. Você tá de brincadeira, velho. É demais. Parece falaram que ele era caseiro? E acho que ele ouviu e falou, vou provar que eu não sou. Ele achou que o Alas então ficava em Minas, né? Porque se ele foi caseiro... Eu já tive o prazer de ir com o Domênico no nosso estádio. Ah, é? É mesmo? Aconteceu o Chicão, isso em 2007, opa, Dodô. É verdade. A estreia do... reestreia do Edmundo. Edmundo, caramba. O Domênico calmo, igual um maracujá. Só que não, né, Domênico? Só que não. E foi muito bacana esse dia. Foi 1-0, gol do Edmundo de pênalti. Legal. Na volta do Edmundo, né? Isso, exatamente. 2007, né? Foi uma das torcidas. Tem tanta torcida antiga. Eu fui até na torcida do estádio Telefunken. Você vê como eu. Não, Telefunken não tem. Você tá de tão antigo. Olha, ô Frank, me diz uma coisa. Embora assim o discurso do Domênico seja um pouco derrotista, você acha que em caso de empate já era? Derrotista? Quem falou que é derrotista? Então, tá louco? Eu acho que se empatar, não tá perdido ainda. Porque empatar o Palmeiras ainda não. Pega Havaí, pega Sport. Pega o Flamengo aqui. Eu acho que não tá... O empate entre os três resultados... O pneu do Corinthians tá careca, hein? Tá. E a tabela do Corinthians é mais difícil. E a seta quebrou, né? Vamos ganhar agora domingo. Seta quebrou? É o jogo que precisa ganhar. Jogo que precisa ganhar é domingo, irmão. Não, mas a seta que quebrou amanhã, mano. A seta que quebrou domingo. Foi da esquerda, né? Da direita eles estão já indo pro lado pros outros chegarem, né? Mas peraí. Empate praticamente aí descarta o Palmeiras aí. Não. Sinceramente, olha, agora. É a chance de tirar pontos, Sombra. Só vitória pro Palmeiras. Jogo de 6 pontos. Mano, eu concordo que é um jogo de 6 pontos. Eu concordo, mas eu não tô falando como zoeira. Eu tô falando como uma visão de adversário dos dois. E na boa a gente brinca, tá? Eu, particularmente, tô zoando muito aí, achando bem legal essa aflição corintiana. Mas, pra mim, os dois ganharem o título, pra mim, você quer morrer como, né? Com tiro na cabeça ou no peito, dá na mesma. Acaba o mundo, né? Mas, então, deixa eu falar um negócio. Eu acho que se empata, é verdade. Matematicamente, é melhor pro Corinthians um empate. Isso é óbvio. Mas, se você levar em conta como vencendo um time e vencendo o outro, acho que continua aberta a possibilidade de... jogos à frente, um passar o outro. Essa é a minha opinião. Não, mas, ô Sombra, eu acho que a vitória, o empate, pra falar a verdade, matematicamente não é ruim pro Corinthians se o Corinthians estivesse jogando bola. Matematicamente seria um empate ali, um resultado que caberia mais pro Corinthians do que pro Palmeiras. Sim. Mas o problema, nesse quesito aí, eu concordo contigo. O Corinthians, se ele quiser ganhar o Campeonato Brasileiro, ele precisa vencer o Palmeiras e jogar agredindo o adversário. Porque se o Palmeiras perde pro Corinthians esse jogo no domingo, acabou o campeonato. O Corinthians abre 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Acabou. E praticamente decreta o fim. O Corinthians, se ele quiser de fato ganhar o Campeonato Brasileiro, ele é obrigado a vencer o Palmeiras. Independente da parte psicológica, eu tô falando agora de parte emocional. Sim. Porque o Corinthians, ele vem fazendo um segundo turno ridículo e patético. A chance de você ganhar talvez uma moral e subir, dar um up no psicológico é agora. Tem que ganhar do Palmeiras. Tem que ganhar, cara. Porque o empate, matematicamente, pro Palmeiras é pior do que pro Corinthians. Mas, futebolisticamente falando, pelo futebolzinho tosco que o Corinthians tem apresentado no segundo turno, não resolve muita coisa. Mas se o Palmeiras não quiser, e se o Santos resolver querer novamente esse campeonato, vamos torcer para que vocês empatem e a gente ganhe do Atlético Mineiro. Vai ficar bom. Continua bom o campeonato. Seria ideal o Palmeiras em primeiro, o Santos em segundo, o Corinthians em terceiro, hein, Dodô? Ah, é pro inferno. Pode acontecer. O ideal é o Corinthians em primeiro, não sei quem é o segundo e não sei quem é o terceiro, que se dane. O importante é ganhar o título. Frank Mariano de Souza, sinta essa vontade, então, participe do programa, tá bom? A la vontade. Fique a la vontade, mais ou menos a la vontade, né? Cuidado, Vieira, se a la vontade. Esse é a la vontade. Vieira já quer ver. Não mexe com a minha gaveta, não, Vieira, que esse porquinho aí já foi ali, mota. Não. Você já foi ali, Mota? É o típico palmeirense, Motinha? É, fofinho, rosinha. Ô, Mota, Adoro assim, fofinho, rosinha. Deixa eu te falar uma coisa. Apesar dele ser que ele tá meio estragado, anos, né? Depois dos acidentes. A primeira vez dele aqui. Ele merece uma massagem depois. Peraí, eu vou fazer massagem. Duvido que você vai fazer massagem nele. Duvido. Vou fazer uma massagem. Não vai, não. Tântrica. Ah, quando o Motinha gosta, ele faz. Quando o Motinha gosta, ele faz. Ah, até que quando eu não gosto, eu tenho que fazer, gente. O povo pede. Bom. Vamos trazer os nossos ouvintes no 3284-7097. 3284-7097. E quem ligar dizendo aqui, olha, todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Hoje apenas os ouvintes virgens, aqueles que em 18 anos de programa nunca entraram ao vivo no ar com a gente. Tá dedinhos, bom? Dedinhos virgens. É isso aí. Liga aí. Também no oferecimento do Extra. Ah, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Toca, Asdrubal! Hoje eu vou ser sincero, que é pra você não se enganar. O corpo trouxe todo mundo, pra liberta a vergonha passar. Vai! Contratou elenco importado. Nossa. A Crefisa e até o Cucá. Ruim. Boa. O futebol ficou de lado. O Barça tomou o Marabá. Contratou o mundo inteiro, se sentiu rei. O Dodô tava gritando, eu já ganhei. Olha o mano dançando lá. Esse elenco do Palmeiras é um 7-1. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, alô. Ai. Alô. Quem fala? É o Emílio. Oi, Emílio, tudo bem? Emílio. Tudo bom. Emílio do quê? Emílio de la Bandeira Júnior. De la Bandeira? É isso aí. Ah, o mano gostou de você. Por quê? Ah. É milho. Sensacional! Boa! Você também gostou, Sombra, que você adora o sabugo? Como é que é mesmo aquela música, ou Vieira? Chupa galinha! Chupa galinha! Chupa galinha! Ô, oh, velho, quantos anos? Vai lamber uma virilha masculina, ô. Ah, velho. Que isso? Uma virilha. Quantos anos? 4.1. RG. É. Ontem? Fica 4.1. Ontem, né? Ou hoje? Não, é hoje, né? Ontem, é hoje. Não, ontem. Ontem? Ontem. O que acontece, RG? Eu não concordo. Ah. RG. Mas hoje todo mundo tava falando que o porco deu maior milho lá pros caras do Cruzeiro. Ah, é verdade, você tem razão. Sensacional. Verdade. Ô, velho, e o bairro? Ô, Dudu, eu falo da Granja, Granja Viana. Granja, corintiano, você falta ser corintiano. Que é corintiano? Opa! Granja, tá em casa, vai, né? Vai, Corinthians, mano. Tá em casa. Ô, Camilo, tudo bem? Boa tarde. Camilo. Camilo, velho. Emílio. Camilo. Legal, velho. Camilo, velho. Emílio. Emílio. Camilo é o do Botafogo, que tava lá e saiu. Verdade. Já também. Foi jogar. Tá no Inter, é nóis, né, Camilo? Mano, é nóis. Tá no Inter, tá no Inter. Tá no Inter. Ô, Emílio, Coringão agora enfrenta o Palmeiras no domingo, mano. É a final do Campeonato Brasileiro, hein, cara? O Palmeiras que veio do empate contra o Cruzeiro ontem. O Cruzeiro acabou dando uma força pro Corinthians, hein? Mano, vai por mim, é tudo nosso, velho. Tudo nosso, já era, game over? Já era, já era. Ó, põe na conta aí, ó, pode falar pro Dodô aí, ó. Você me desculpa, tá, Dodô? Mó respeito aí pela tua pessoa e tal, mas a gente vai atropelar. Tua pessoa. Vamos ver, não é isso que tá dizendo nos últimos anos. É, aí, o Corinthians ele tinha uma vantagem muito boa dentro do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno foi excelente. No segundo turno, que todo mundo pensou que o Corinthians ia administrar aí de maneira até confortável essa segunda etapa do campeonato, buscando um pontinho ali e conseguindo o título matematicamente falando, já com umas rodadas de antecedência, o Corinthians acabou tropeçando no próprio desempenho, que tem sido ruim. Ao que você deve, talvez, essa queda de rendimento do Coringão? O que você acha que aconteceu? Ah, mano, é difícil manter, né? Isso é fato. A gente sempre tá escutando vocês aí. A gente sempre entende que é difícil você ficar mantendo e tal, uma alto nível, vamos dizer assim, né? Até para um jogador é assim, né? Mas nada explica essa queda de rendimento, né? Pô, a torcida tá fiel ali, tá junto, os jogadores são os mesmos, e nada explica, assim, essa queda de rendimento. A única coisa é que os outros times ainda deram uma boiada pra gente, né? Os outros times ainda estão dando essa boiada. Mas é inadmissível, assim, essa performance de um time que tá querendo ser campeão, né? Que fez de tudo pra ser campeão no primeiro turno, né? É inexplicável mesmo. Mas agora, por exemplo, diante do que tem acontecido aí, tudo bem que agora o resultado do Cruzeiro ontem junto com o Palmeiras acabou favorecendo o Corinthians, porque se o Palmeiras tivesse vencido, a diferença teria caído para 3 pontos. Mas mesmo assim, tem alguns corintianos aí que estão insatisfeitos, cara. Qual você acha que deve ser o comportamento da torcida agora? Você acha que tem que cobrar para dar uma prensa nos jogadores aí para a galera se ligar? Ou você acha que agora o momento é de apoiar? Porque se você vai e cobra de uma maneira um pouco mais forte, pode ser que o elenco desande ainda mais do que já tem apresentado aí. O nosso time, mano, o nosso time não é um time assim tão experiente para ficar aguentando também tanta pressão, né? Então, assim, eu acho que a inteligência da torcida dá força como a gente fez, entendeu? Primeiro turno, no meio ali, até no Paulista, pô, no Paulista foi um frisson o nosso time, né? Então, assim, é apoio e vamos para frente, pô, a gente vai ganhar esse apoio aí. Também acho, cara. O Coringão vence aí, mas pra ganhar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians ele tem que vencer obrigatoriamente o jogo de domingo, cara. Ah, o que você pensa a respeito, mano, disso? É obrigatório e assim, não, é? Não pode deixar passar. Sabe aquele, o que todo mundo fala agora? Então esquece, esquece a má fase, esquece. Ah, nego tá tremendo, bibibi, esse bibibi aí que todo mundo fica falando aí. Esquece a má fase, esquece tudo, é clássico. Então vamos pra cima, como a gente sempre fez. Pô, a gente, a gente já tem um histórico desse ano de duas vitórias contra o Palmeiras. Pô, a terceira vai ser fácil. Olha, tomara, cara. Inclusive a torcida do Corinthians aí, ó. A diretoria tem que mandar o último treino aí, o treino de sábado, na Arena Corinthians, o estádio do jogo. A torcida tem que colar, tem que comparecer, tem que passar aí apoio pro time, porque domingo é o dia D. Domingo é a final do Campeonato Brasileiro, irmão. Se o Corinthians vencer o porco domingo ali, acabou. Lá, cara. Era contra o Botafogo, era contra a Ponte. Não, mas agora, RG. Não, mas agora, além de ser o fato. Não, matematicamente você tem razão. Não, mas espera aí. Contra o Botafogo, se o Corinthians tivesse vencido, teria aberto uma vantagem muito boa. Mas hoje, diante do que a gente está acompanhando aí, a vitória contra a Ponte Preta, matematicamente, era viável. Porque a gente estava computando, RG, a vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro e a vitória do Corinthians contra a Ponte. Era o que a maior parte da mesa aí declarou. Falou: o Palmeiras vai vencer o Cruzeiro e o Corinthians vence a Ponte. Não aconteceu isso. O Corinthians perdeu da Ponte e o Palmeiras empatou com o Cruzeiro. Agora, existe um confronto direto, RG, faltando depois aí de domingo, 6 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e o Corinthians com uma vantagem em si vencer o Palmeiras de praticamente 3 rodadas. É muita coisa. O Palmeiras não conseguiria tirar. Bom, mano, mas se o Santos vencer o Atlético Mineiro, vai continuar uma diferença de 6. Não, mas o Santos, RG, tá no momento agora conturbado e eu não vejo o Santos aí com elenco e com futebol para buscar o Corinthians. Qual é a sequência? Depois de Palmeiras e Corinthians, qual é a sequência? Por favor. O Corinthians pega o Atlético Paranaense. O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense. Lá. E o Palmeiras? Vitória lá. E o Palmeiras, vitória lá? Os dois jogos têm o seu mesmo grau de dificuldade. Do Corinthians um pouco eu acho que ainda, se a gente parar para analisar, talvez o Palmeiras ele tenha um pouco mais de dificuldade pelo fato do Vitória estar brigando para escapar do rebaixamento. O Vitória é aquele tipo de time lá que está se esbofeteando aí com o cara que está tentando salvar ele, e ele vai empurrar alguém junto com ele. Por outro lado, tudo bem, você pode ter razão nesse argumento, você pode ter razão. Por outro lado, o futebol do Palmeiras é melhor que o do Corinthians. Dependendo da rodada, o Vitória... Depois de domingo não será mais. Ô, Marão, estranho, por que você sempre tende a querer puxar as coisas pro lado do Corinthians? Assim. É uma coisa muito estranha. Não, pelo contrário, eu sou isento, eu sou imparcial. Eu sou mesmo. Mais imparcial que isso, aí milho. Depois, ô Sombra, o Corinthians ele vai pegar o Avaí na Arena Corinthians. Sei. Ele vai ganhar também, porque depois que ele ganha do Palmeiras, ele ganha do Atlético Paranaense, ganha do Avaí. Depois ele pega o Fluminense e ganha do Fluminense. Combinou? Deixa eu só perguntar uma coisa, peraí. É difícil pro Palmeiras o Vitória, que o Vitória tá brigando pra sair da zona. O Avaí não. O Avaí não tá brigando pra sair da zona. Mas aí, Sombra, aí é o sprint final do time campeão brasileiro. Mano, presta atenção. O time do Corinthians não tá jogando nada, vocês não estão jogando nada. Se ganhar do Palmeiras, e agora vai ganhar tudo agora. Ô, Domênico. Para, seja realista com o torcedor. Vocês combinaram com o Avaí isso aí? Ô Domênico, o Corinthians... Você não tá sendo realista com o torcedor. Tô sendo sim. Se o Corinthians ele ganhar do Palmeiras domingo, ele ganha um up psicológico e ele ganha uma motivação extra pra dar continuidade no título. Mas não vai ganhar. Mas pra isso... Mas então, aí que tá. Pra isso, ele precisa vencer o Palmeiras. Porque o empate não resolve a parte psicológica. Eu acho que nós ainda... O empate não resolve a parte emocional. O empate não resolve, é verdade. Eu acho que deixa a vitória resolve. O campeonato fica aberto. No caso do empate, na minha opinião, o campeonato continua aberto. Na minha opinião. Sombrinha. E tem um detalhe que ninguém falou. O detalhe é de Domênico Gato. Não, é um detalhe importante. Vamos lá. É, você vê como eu sou um cara imparcial. Agora você vai perceber que eu sou imparcial. O Mano muita não gente. Vem se mostrando imparcial. Eu mas, como não? Mas nunca se mostrou. Não, não, é que vocês são muito antes, rapaz. Nossa, o Mano empate. É muito corintiano. Mas, muito o empate entre Palmeiras e Corinthians no domingo. Sim. Acontece que o Palmeiras fica 5 pontos do Corinthians. É. O Santos mudou de treinador. Mudou. O Santos começar a jogar com o Palmeiras, jogo com o Alberto Valentim e ganhar o jogo, o Santos cai pra 4 pontos de diferença do Corinthians. Ih, rapaz! Então, e aí? Mas o Santos a 4, Palmeiras a 5. Mas é o que eu falei. Fica? O campeonato se abre de novo. Continua. Ué, mas é que tá, é que os caras estão pondo o Santos. E o Santos fora joga com quem? Do troço? O Santos pega o Atlético Mineiro. Onde? Em Minas. Em Atlético. Nossa, também o difícil, Atlético tá difícil. É ferro. Peraí, você tá de brincadeira, Sobral. O Atlético é interesse do Cruzeiro. O Atlético tem alma. Ele empatou com o Botafogo em casa, 0-0. Mas ganhou do Cruzeiro. Vai ganhar do Santos. Atlético, não é em Atlético, é em Vila. Ah, em Vila? É. E agora, mano, você revê? Também não, porque o Santos na Vila Belmiro não tem jogado muito bem. Mas você é muito anti, cara. Você é muito anti-santista. É impressionante, cara. É impressionante. O Mano parece um advogado. Ele tem tudo... Todas as perguntas, todas as respostas. Olha, o Sérgio Cabral precisa de um cara advogado ruim. Advogado ruim, o argumento é fraco. É ruim. Fraco a campanha do teu time, que inclusive investiu 122 e não ganhou nada. Dá e chupada aí, porco. Ué, mas acabou o campeonato? Aí Leiloca investiu no time errado. Mas acabou o campeonato? Tudo perdido isso aí, Leiloca. Acabou o campeonato ou não? Sim, já pensou eu não vi. E tem poucos aí, tem jornalistas palmeiras, mas não vi nenhum desesperado, não. Como não? Segunda-feira eu vi um monte de desesperado, Sombra, a ponto de gritar, de jogar até o que tava na mão no quadro. Eu fiquei sabendo que na sede da Fox no Rio, as pessoas não sabiam o que eram lágrimas e o que era o mar. Exatamente. Não, pelo contrário. Seu mano ontem, tava buchinho. Invadiram o mar. Pelo contrário. Louco. Eu estaria preocupado se eu tivesse investido 120 milhões da minha empresa num clube e não tivesse ganhado nada. Aí eu estaria preocupado. Mas não é meu caso. Bom, o importante é vocês dois ficarem tristes com algo. Ô, Emílio, um abraço, Emílio! Ô, Sombra, posso tentar um negócio aí? Tentar um negócio? Opa! Eu quero ir na torcida do estádio 97. Mas não tem torcida. É, chupa. Mané, chupa. Tá sabendo legal. Vai pegar porra nenhuma, não, Mané. Tá sabendo legal. Em pleno Corinthians e Palmeiras não tem torcida. Dane-se. Vocês estão de brincadeira. Final também, do campeonato, chupa. Vocês estão de brincadeira, puta. Ô, fala com o Zé. O Zé não tá aí? Zé, o Cássio. Tchau. Valeu, um abraço. Eu tenho que falar com o Zé lá do Único, tá bom? Cara, falou, um abraço aí, pessoal. Aí, ó, um abraço aí. Mesmo, abraço, também. Valeu, até valeu, mais, tchau, tchau. Tchau. É isso aí, você pode mandar a sua mensagem, a sua cornetada para os corneteiros do Estádio 97. O número para você mandar é o 943, atenção, 943-530-150. 943-530-150. Mande aí a sua cornetada para nós, o seu comentário, a sua musiquinha, a sua zoeira. E lembrando, né? Na falta de ideia, temos o Mota. Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento também dos amendoins Santa Helena. Sabe no que São Paulinos, corintianos, santistas e palmeirenses concordam? Concordam que a nova linha aperitivo Santa Helena é show de bola. Composta por bandejas de amendoins em porções individuais ou sortidas com 6 sabores, a nova linha aperitivos é a escolha certa para assistir os jogos do seu time do coração. Reunir a galera, naquele churrascão, curtir com a família e até nas festas de final de ano, não é mesmo, mano? Com certeza, meu amigo Sombra. E só relembrando, galera, só entram amendoins selecionados e todos são embalados de forma especial, sem contato manual. É como se no futebol nem o goleiro pudesse colocar a mão. Ninguém toca seu amendoim a não ser você. Isso ajuda, rapaziada, a fazer com que os amendoins fiquem mais fresquinhos e crocantes por muito, muito, muito mais tempo. É como a Santa Helena diz, Sombra. É, rapaziada, é da plantação pra sua mão. E se você tá se perguntando quais são esses amendoins que vêm nas bandejas, vamos lá. Tem o amendoim japonês, o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa. Bom. E o sem cobertura torrado e salgado ou com sabor. Bom, nova linha aí. Aperitivos Santa Helena, o melhor do amendoim, hein? Experimente! Abraços aí pro Fausto, palmeirense da Manos Comércio de Doces. Oh, mano. Nós, hein? Manos Comércio de Doces. Aí, mano. Você lembra daquela época? Sócio. Você lembra daquela época que você tinha a Bumbunieri aí, mano? Ah, não, Bumbum Bumbum. E era caseira. E era caseira, viu, RG? Eu colocava o bumbum dele na vitrine. Verdade, opa, produto caseiro. Então, por isso, bumbum então, do meu irmão então por isso que era guloso, mano? Ah, é. Aí você pergunta, é o do meu irmão que tava lá, mas um abraço pro pessoal aí da. Boa. Como é que é, Sombral? O pessoal da Manos Comércio. Manos, boa. Isso, da Manos Comércio Manos de Doce. Manos Comércio de Doce. É. Um abraço pra rapaziada aí que vende Mendorato lá e todos os amendoins da Santa Helena. Tamo junto. E o PSG já abriu o placar aí na Champions, tá ganhando. Aliás, abriu e já tá ganhando de 2-0 sobre PSG. O Anderlecht da Bélgica. Anderlecht. Agora, vocês acham que pode ter algum fundamento? Na mídia espanhola, acho que em canais de TV, em jornal também, foi veiculado que Neymar estaria arrependido da mudança. Também postaram lá uma foto do Neymar visitando os ex-colegas do Barcelona na concentração do Barcelona, trocando ideia com... Sombra, assim como lá e assim como aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Vai, porque, cara, por exemplo, você sabe que lá o Real Madrid, sempre que pode, vai lá e dá uma porrada no Barcelona, né? Eu acho que não tem nada a ver, cara, sabe? Essa coisa de o cara ir visitar... É que tem uma explicação pra isso. O filho do Neymar tá estudando em Barcelona e a avó não quis tirar o moleque da escola. E o Neymar concordou que o moleque fique lá até o meio do ano que vem. Que e é o precisa ano visitar os caras no E ele vai visitar. E diz que ele tem uma amizade muito grande com o Messi. Mas qual o jogador aí que teve lá, que fotografaram no portão do São Paulo lá? Se nego dá as costas aqui pra rádio, meu amigo. Mas se nego dá as costas aqui pra rádio, mas não passa mais naquela porta, nem pra tomar cafezinho. Não, não. Mas qual foi? O Hernanes. Então, aí pegaram ele lá, não foi no portão, né? O Hernanes foi lá no CT, fotografar. Sabe, é. Cara, mas o Hernandes não acabou de sair do Palmeiras. Mas é a mesma coisa. Se daqui a pouco. É a mesma coisa. O cara quando quer inventar, o cara quando quer fazer onda, começa e vai na casa dele. O cara faz, entendeu? E outra, se o Neymar tá tão arrependido assim, fala pra ele lembrar da grana que ele pôs no bolso lá, pra ver se ele não para o arrependimento. Mas na hora. Isso aí eu não sei, pode ser por conta da televisão. Assim como eu li também, que o Neymar não falou nada. Triste que ele ficou sabendo que a Marquezine... Aí já é outro departamento. Tá a Marquezine sentou no colo de outro macho. Nova York. Mas disse que ele fica tirando uma com ela, volta. E ele começou a seguir uma paniquete. Que ia voltar, Ele começou a seguir uma paniquete aí, começou de papinho. É igual a médica da novela lá, que fica tomando porrada do idiota lá e acha que tá bem, que ama o cara, que gosta do cara. A professora, que gosta do. A neta do velhinho. Do lá, tem a mina, tem Ari a mina de diamante lá. De... A mina. Lima Duarte. Lima Duarte. Como que você esquece o nome do Lima Duarte? Eu queria lembrar o nome do São Paulino. De ilustre São Paulino. Não, eu queria lembrar o nome do velho, não do Lima. E essa novela aí, como é que tá? Personagem. Você que tá acompanhando, como é que tá? Tá gostando dessa novela? A mulherada tá apanhando lá. Tá estranho no começo, mas vamos aguardar. Os caras pegam pesado nos diálogos aí. Vamos aguardar. É ficção, mas o cara pega pesado, né? A mulher chamou a Nanzinha de monstrengo, cara. Você viu isso ou não? A mãe detesta a filha. A mãe chega pra filha. Por que você foi trazer esse monstrengo? A mãe detesta. A mãe detesta a filha. Você não viu? Eu não vi, não. Mas na boa, Sombra, outro dia eu vi, acho que foi o primeiro capítulo da novela, até que eu falei que a Nanzinha parecia o Mota. Não sacaneia a Nan. Falou monstrengo pra Nanzinha. A Nanzinha tomando banho. Os caras mostraram aqui naquele vidro assim, meio sensual, que é. Sensual. Ah, mas aí. Não foi isso. Pô, ela não conseguia fechar o registro. Né? É que ela queria fechar o registro, mano. Não foi o primeiro capítulo, foi já depois. Foi. Ela não conseguia fechar o registro, porque não alcançava o registro. Ela não alcançava. E a mãe não adaptou o quarto, o banheiro, para as necessidades da Nanã. Então ela tem que levar um banquinho quando vai tomar banho. Tem uma Nanã na novela, é isso? Não pode banquinho, tem uma Nanã na novela. E a mãe não gosta da Nanã? Não, a mãe não gosta da Nanã. Da filha. Ela é filha dela. A Nanã é filha dela. Entendeu? Nossa, e ela é contra a própria filha. Caramba, hein, filha da mãe, hein? Ela é irmã da Mazaferro, da irmã da Grazi. A Grazi é bonzinha ou mazinha? Não, a Grazi eram aquelas bem... sórdidas, bem... assim, daquelas devassas. Bem sórdidas, assim, é? Sórdidas, daquelas bem devassa, que gosta mesmo. É, aquela que quer ver o circo pegar fogo. É a famosa cadela, né? Quando o cara tá feio da vida, aquela cadela. É, cachorra. Cachorra, ordinária. Não é cadela, gaúcho, é cachorra. Cadela. Ai, meu Deus do céu, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Tem notícias aí do Santos, Mota? Não tem, chefinho. Não tem, velho. Não tem. O Elano vai continuar. O Elano vai continuar. Não, ele vai continuar. Ele vai começar. Notícia do Santos é que a turma lá, mano, o Mota, a galera do Santos, o time, eles não gostaram da... Não estão curtindo essa do Zeca, entendeu? Eles acharam que foi uma sacanagem do Zeca em fazer abandonar o barco. Eles estão considerando isso. Usarem forçação aí. E outra. E, porra, o cara sair e não se despedir, não falar com ninguém, entendeu? E eles. E o Zeca sendo oferecido a todo mundo, né? Diz que já foi oferecido ao Palmeiras. O RG, você é a favor dessa troca do Roger Guedes pelo. Zé. Seria, porque... Eu também gostaria. Acho que atenderia as duas... Roger é bom, né? Atenderia as duas necessidades. Mas o RG, nessa troca aí, o Santos sai perdendo, hein? Se for no pau-pau... Eu também acho, mano. O Santos sai perdendo. Eu sou dirigente do Santos. Eu sou dirigente do Santos, eu até faria a troca, Domênico. Não, eu faria a troca. Que o Santos ele não tem mais... Como ficar com ele, clima com o Zeca, tá na cara. O Zeca, ele quis sair do Santos igual aquele cara que mora em Governador Valadares, quer sair da cidade rumo aos Estados Unidos. Fugiu, né? Fugindo, ele quer sair o mais rápido possível. Mas nessa situação, RG, é evidente que o Zeca não tem mais clima lá no Santos. Supondo que o Santos consiga melar esse pedido de quebra de contrato do Zeca e ele tenha que permanecer aí vinculado ao Santos, o Santos pode chegar no Palmeiras e fala o seguinte, fala, Palmeiras, eu até aceito aí uma troca entre jogadores, só que eu não quero só o Roger Guedes, não. Eu quero o Roger Guedes mais o Rafael Veiga, que é um cara aí que o Santos... Mas tá louco, verdade, Domênico. Porque você não pode trocar um jogador titular da lateral esquerda por um cara que mal é utilizado no Palmeiras por causa do Roger Guedes. Jogou ontem, como não? Jogou ontem, mas pega quantos jogos o Roger Guedes tem feito com a camisa do Palmeiras. Lateral esquerdo contra... Hoje ele é banco. Lateral esquerdo contra atacante. Não, nada disso. Você tá de brincadeira. O Santos é capaz de ter que voltar é o titular pra nós. Você tá louco? Epa, vocês estão loucos. Então não faz porra nenhuma. Fica com esse mico pra vocês aí. Não, tem mico nenhum. Ele tá jogando e jogou bem ontem. Ô, mano, e tem outro negócio aí que disse que o Santos também entrou em contato com o presidente aí, com o Leco, oferecendo e propondo uma proposta, Eu não falei proposta. Tá bom. Eu não falei proposta. Pode pegar. Então vai. Nem sei o que dizer, mas. Não, pede. Não, eu chego até dó. Trouxa. Fala. Reinaldo. Larguei de mão. Reinaldo. Vai na chave. Aí eu já não. Ô, Motinha. Você não gostaria? Não. O Palmeiras, ele tá atrás de um outro cara aí também, só que eu acho que é difícil sair. Do Cruzeiro. O Palmeiras tem dinheiro, que é o Diego Barbosa, lateral esquerdo do Cruzeiro. Ele renovou o contrato recentemente lá com o Cruzeiro, Domênico, e o Cruzeiro não vai fazer jogo mole lá pra liberar o cara, não. O Cruzeiro vai endurecer a parada. É um dos principais laterais esquerdos hoje do futebol brasileiro. Eu prefiro o Ramon do Vasco, mano. Esse não é bom, né? O Ramon se machucou no clássico, ele vai ficar 6 meses parado, velho. Ô, louco. Olha, peraí. O Ramon tá fora do Campeonato Brasileiro. Ele torceu o joelho no clássico contra o Flamengo no final de semana. Ó, ligação. Pronto. Zé Fontinha também. Tá bem. Fala, Zé. Sei. Quer sair? E essa é mentira. Tá. Valeu. Valeu, Zé. Tá, tchau. Opa. Diz que não procede esse negócio aí de Reinaldo por Zeca. Não procede. Eu acho que não. O Zé Fontinha, ele. Porque eu fiz curso pra entender a voz do Zé Fontinha. Eu percebi. E aí eu acho que ele foi bem. O Reinaldo poderia vir numa troca com o goleiro Walter do Corinthians. Mas assim, se o Dorival continuar como técnico de São Paulo, o Reinaldo será lateral esquerdo de São Paulo. Vai aproveitar lá. Exatamente. Então o Reinaldo não será o lateral do São Paulo, porque a chance do Dorival permanecer no ano que vem no São Paulo é remota. Por quê? Será? Por quê? olha o mano, hein? Se continuar nessa pegada aqui, tá? Ele não sai, não, hein? Por quê? Veneno. Aí, rapaz. Isso aí é a picadinha do veneno. Não, veneno. Não, veneno. Ah, veneno. Veneno. O Dorival, ele não conseguiu alcançar os objetivos que a diretoria esperava dele. Ué, qual que? Quais são os objetivos? Se não cair pra segunda divisão, tem um grande objetivo. Mas o grande objetivo era não cair. Quais são os objetivos, pô? Ô, Sombra, o Dorival, ele demorou demais pra mostrar serviço no São Paulo. O técnico Dorival Júnior aí, ele era uma grande incógnita até a vitória contra o Santos. Mas é verdade, gente. O Dorival Júnior, ele não tem a simpatia da maior parte dos diretores do São Paulo. Eu concordo com uma coisa. A pressão em cima do Leco pela demissão do Dorival era grande, inclusive, dentro do próprio Campeonato Brasileiro. Aí o Leco bancou, falou, não, agora é o momento aí de manter o cara, etc e tal, vamos ver o que acontece. Também achava. Mas existe sim aí, dentro da diretoria do São Paulo, uma grande rejeição com relação ao nome do Dorival. Até o jogo contra o Fluminense, aliás. Sim. Realmente estava me dando medo. Os dois últimos jogos de São Paulo foram ótimos. Sim. Os dois últimos jogos de São Paulo foram organizados, foram ótimos. Coincidentemente ou não, ele voltou, o Jusilei, pro time e o time teve um outro desempenho. Tá, e os a favores da saída dele querem quem? A grande questão é essa. Tudo bem, não quero o Dorival. Não estou fazendo aqui papel de advogado do Dorival. O nome que eles querem sobrar é o Cuca. Nem eu tenho certeza. Nem eu tenho certeza se eu também quero o Dorival, não é isso? Agora, os números mostram que o... Vai em consideração, só um minutinho, mano. Se a gente for levar em consideração os erros individuais que o São Paulo teve em muitos jogos aí, o desempenho do Dorival era melhor ainda, cara. O São Paulo hoje é a terceira melhor campanha do segundo turno. Tem um monte de São Paulino que fica bravo quando defende o Dorival, mas assim, cara, eu tô mostrando números aqui. Nesses dois próximos jogos aí, Deus queira que o São Paulo ganhe esses dois jogos aí, São Paulo provavelmente fica em primeiro ou segundo melhor campanha do segundo turno. Então acho que a gente tem que respeitar, cara, porque o Dorival, ele pegou o São Paulo destruído, o São Paulo desorganizado, não só tática como psicologicamente. Então, isso aí demora tempo. Destruído, ganhou o Hernanes, ganhou o Petros. Isso veio depois do Dorival, mano. Veio depois do Dorival. Então, mas ganhou esses jogadores. Mano, entenda. Destruído aonde? Rogério Ceni. Tá muito puxa-saco do Dorival. Mas pegou o time na zona de rebaixamento, não é fácil. São Paulo tinha 11 pontos quando o Rogério Ceni foi embora. Ah, o elenco São Paulo tem, Sombra. Calma, mano. Calma. Espera. O São Paulo, Rogério Ceni, quando era treinador do São Paulo, Rogério Ceni saiu na 11ª saiu na 11ª ou na 12ª rodada, eu não lembro, contra o Flamengo no Rio. O São Paulo tinha 11 pontos, vamos dizer, em 11 rodadas. Era um desempenho muito ruim, o São Paulo vinha jogando muito mal, desde o Campeonato Paulista. O Dorival, ele assumiu o São Paulo, assumiu essa bucha que era assumir o São Paulo nessa condição. Ninguém obrigou, né? Ninguém obrigou, mas é assim, Mota. Você tem um currículo. Quando você, de repente, pega você é mal agradecido, hein, Mota? Parece que tá falando de um coitado. Não é de um coitado, que coitado. É o cara que tirou você. O São Paulo deu todas as condições pra ele. Pelo amor de Deus. Deu mais condições pra ele do que o Rogério. Porque ele o São Paulo desmontou o time. Então volta, Rogério. O São Paulo desmontou o time. Volta, Rogério. O Rogério é os leões. Vai te acabar. Então volta, Rogério. O Dorival não é coitado, não. Mas ninguém obrigou o Rogério a ser técnico. Sim, também, né? Cenizete aí. Mas tirou todos os jogadores que o Rogério tinha montado o time e mandou os caras embora, vendeu todo mundo. Eu vou falar um negócio aí. Hernanes. Ué, para, Marcos. Posso falar? Obrigado. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Véio. Então é o seguinte, o Rogério Ceni, pra tudo ele tinha uma desculpa. No Campeonato Paulista, quando o São Paulo ia mal, ele apresentava um monte de justificativa inútil lá que não servia pra nada. Eu tenho certeza que se o Rogério Ceni tivesse aí e tivessem trago Hernanes, tivessem trazido esse monte de jogadores que trouxeram, o Rogério Ceni ia estar falando assim, mas eu não consegui entrosar todo mundo porque trouxeram os jogadores aí com o campeonato rolando, isso e aquilo, como ele sempre fazia, ele nunca admite estar errado. Então é o seguinte, o Dorival, a partir do momento que ele assumiu o São Paulo, ele tá conseguindo aos poucos, eu também acho que demorou um pouco pra começar a aparecer os resultados, mas não vê essa crescente do São Paulo no campeonato, quem não quer, cara. São Paulo hoje, repito, tá falando que é a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro no segundo turno e vai melhorar ainda mais. Esses dois próximos jogos que São Paulo tem pra fazer são contra times menores e graças a Deus São Paulo pode se recuperar. Queria saber a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Por exemplo, do Frank, palmeirense, criador aí dos bonequinhos do Mano, Frank, né, Frank? Frank Mariano de Souza. Por exemplo, como que você vê, como torcedor palmeirense, você vê o São Paulo você vê competência no Dorival, no futebol do São Paulo, ou não? Você vê que o Dorival teve mais benefícios do que o Rogério? Qual a sua análise desse então, cenário? Então, Sombra, o Dorival em 2014 estava com o Palmeiras. Uhum. E ele levou o Palmeiras do rebaixamento. E eu não queria a continuidade do Dorival, tanto é que ele não ficou. Se eu fosse São Paulino, e tivesse a opção do Cuca, como o Mano falou, era o Cuca e os 11 jogadores. Eu também preferi o Cuca do que o Dorival. Tá. O Dorival, eu sinto que ele não passa uma confiança. É um treinador que ele, a torcida tá com o São Paulo nesse momento agora, mas você sente que não tem aquela coisa assim de ó, vai virar um ídolo técnico. Entendi. Do São Paulo. Não vai. Ô Frank, a situação, mano, do Dorival, ela é da seguinte forma, vamos fazer uma analogia aqui com um carro. Você comprou um carro lá, pô, você tirou lá da loja, primeiro dia já deu um problema, tem que voltar pra loja. Aí você foi viajar com a tua família inteira, o carro foi lá e deu outro problema, você não foi pra viagem, teve que voltar com o carro lá pra São Paulo, colocou de novo na oficina. Aí você pegou o carro lá na terceira vez, você vai sair de novo, aconteceu um outro problema que o carro travou e não andou mais. Você fala, porra. Aí você mandou pra oficina, aí o cara, não, agora tá bom, agora consertou. Você vai fazer uma viagem, ele chega. Mas você sempre tá com aquela pulga atrás da orelha. Fala, pô, já fiquei 3 vezes na mão, será que eu vou ficar a quarta? Brasa também é fogo, gente. O Sombra tá falando, ah, agora o Dorival, etc e tal, começou a ir bem. O torcedor, quando ele pega um bode, por mais que ele tenha apagado a fogueira, mas continua em brasa, qualquer ventinho que dê vai acender novamente, qualquer uma campanha que o Dorival comece a fazer no ano que vem como comandante de São Paulo, a chance de haver uma pressão enorme é gigante, Sombra, porque já pegaram um bode e estão esperando. O torcedor, ele é assim como o dirigente também é, por mais que ele tenha feito um bom trabalho agora e ele possa tirar o São Paulo do rebaixamento, mas desculpa, isso é pouco, é obrigação. Ô, mano, o cara que pega um time, véio, como o São Paulo tem, com jogadores como Hernanes, como Petros, como Jusilei, como Prato, desculpa, tirar numa condição de rebaixamento não é um favor, é uma, sim, obrigação. Quantas rodadas ele levou pra tirar o São Paulo do Dorival? Não, mas ô Mota, ele até começou mal e agora eu concordo que ele esteja bem. Mas é aquela situação do carro que você não confia. Mais cedo ou mais tarde, quando der um outro problema, a galera vai vir à tona aí todo aquele retrospecto aí, todo aquele histórico que já aconteceu. E qual é a diferença então, do Cuca? Chance, é isso que RG, eu tô falando. Não, e qual é a diferença do Cuca? O Cuca, eu te falo, RG. O Cuca foi o cara que deu início naquele trabalho que culminou com o tricampeonato de São Paulo. Mas o tempo faz isso, mano. Mas, é, RG, e agora é um cara, o trabalho que ele fez no Palmeiras? Vim de Palmeiras, gente. E o trabalho que ele fez agora no Palmeiras? Quantos atletas e quantos treinadores que vocês já viram que eles foram mal em um clube e eles foram bem em outro? O Cuca no Palmeiras, ele tava desgastado, inclusive quando ligou a Copa do Brasil, existia um papo que nos bastidores aí, ele e o elenco não falavam a mesma língua. No São Paulo, ele chega num ambiente totalmente novo do que ele pegou no Palmeiras. O ambiente que ele pegou no Palmeiras na segunda passagem dele, era um ambiente que ele tinha já há um ano antes. Nem um ano, RG. O Eduardo Batista ficou 6 meses à frente do Palmeiras e ele já voltou. Olha. Eram os mesmos jogadores e o mesmo dirigente que tava lá, que era o Alexandre Matos, que não morria de amores por ele. Tô ouvindo aqui e não é possível que vocês estão comparando ou tentando comparar o Dorival com o Cuca. Não, eu ouvi isso, não é questão de comparar. São situação, Domênico. Estamos comparando o treinador. Qual a situação? É situação. Não. Se o Dorival deveria ser mandado embora ou não, ao final do campeonato, após esse trabalho que está sendo feito no São Paulo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, Domênico. Vem o Cuca ou não vem o Cuca, é isso? É, a diretoria de São Paulo... Não, não, qual seria a diferença? Qual seria a diferença se o Cuca chegasse no São Paulo e não tivesse esse sucesso todo que todo mundo tá achando que vai ter? Ô, Domênico, o Mota, ele defende aí... O Mota não, perdão, meu irmão, ele defende aí a permanência do Dorival e acho que o Sombra também. O que eu disse é o seguinte... Não é que eu defendo, eu preciso analisar, não tenho certeza, eu acabei de falar. Então, mas eu não tenho certeza sobre isso. Eu te repasso a pergunta. Havendo a possibilidade de acerto com o Cuca no final do ano ou a permanência do Dorival, se você tivesse que optar por isso hoje, você votaria em qual das opções? Cuca. Com certeza. Falou. Olha aqui, o Dorival. Desculpa, eu sempre tive um. Eu sempre falei isso, não é agora, não. Dorival tá patinando. Dorival, agora não, ainda o Dorival aí. É um treinador fraco. Fraco. Desculpa, é fraco. Ele só fez trabalho bom no Santos. Por todos os times que passou aí, pode ver. Pega o retrospecto do Dorival. Pega o retrospecto do Dorival. Se levarmos o Palmeiras em 2014. Se levarmos em 2014, ele quase caiu. Ele não caiu. Ele não caiu. Não é porque ele foi o cara que salvou. Ele não salvou porra nenhuma. Palmeiras tinha 40 pontos. O Santos ganhou a última partida lá, gente. Senão ele, o Palmeiras caía com o Dorival. Ele não salvou o Vasco? Ele é fraco. Ah, ele não salvou não, o Vasco? Ele derrubou não. O Vasco. Ele derrubou assim, o Vasco, caiu com o Vasco. E quase que derrubou o Vasco. Tô falando. Gente, vocês estão de brincadeira. Não dá pra comparar o Cuca com o Dorival. O Fluminense não caiu por causa do negócio da portuguesa. Né, velho? Incomparável. O Dorival é fraco, Marcão. Mas na minha. Não é, não é. Você tem dois, você tem dois lados a analisar. Se você for analisar currículo, não tem comparação. Sim. Se você for analisar currículo, nem é o Cuca, óbvio. Frase, currículo, né? Escancar é ruim. A questão é, e isso cabe muito às pessoas que dirigem o São Paulo no dia a dia, de entenderem ou não se ele faz um bom trabalho ou não. Porque o São Paulo, na mão do Dorival, eu vou ser sincero com você, Marcão, eu sei que você também tem muita razão em coisas que você diz, mas o Dorival, por exemplo, até o jogo antes do Flamengo não tinha me convencido. Apesar do desempenho de pontos. Sim. Ser favorável, mas a gente sabia que se perdesse pro Flamengo e pro Santos, a gente ia estar aqui. Então, o que tá pendendo hoje pro Dorival hoje, na minha opinião, que penderia pro Dorival, são exclusivamente os dois jogos, Santos e Flamengo. Sim. Tá, que ele tentou organizar melhor, etc e tal... Mas até o jogo anterior ao Flamengo... Ele não tinha encontrado... Eu não posso aqui abdicar e esquecer o que eu postei lá. Time ridículo, técnico então, ridículo, mas tudo sombra, ridículo, deixa diretoria te falar, ridícula. Aquele porque jogo... quando acabou o jogo do Fluminense eu falei, meu Deus, então, mas que nós não temos nada. Aquele jogo contra o Fluminense, cara, São Paulo sofreu de duas maneiras. Primeiro, num erro individual do Junior Tavares, que ele colocou a mão dentro da bola dentro da área. Até aí você sabe que quando tava o Rogério também eram inúmeros os erros individuais. Ah, mas né? É a mesma coisa. Se você Marcão. For puxar, é que eu não tenho os dados aqui, mas se você for puxar os erros individuais na mão do Dorival Júnior, você tá de brincadeira. Aquele jogo contra o Palmeiras no Allianz lá, o primeiro gol do Palmeiras foi um cruzamento do Michel Bastos. O Edmar foi cabecear uma bola que foi um balãozinho pra dentro da área, na realidade, não foi nenhum cruzamento. Ele subiu e furou. O William fez um gol. Mas é o Dorival. Calma, não é erro individual. Contra o Atlético Mineiro, o São Paulo tomou uma escovada lá em Minas. Aquilo lá você não pode acreditar, é erro individual. Aquilo ali o São Paulo jogou mal de uma forma geral. Aquele jogo eu acredito sim a uma falha de treinamento do Dorival durante a semana. Aquele jogo. Contra o Fluminense, o São Paulo perdeu o jogo lá. O primeiro gol do Fluminense foi uma falha individual do Junior Tavares. Meteu a mão na bola, fez um pênalti ridículo lá, o Fluminense fez 1-0. 3 minutos depois, um erro de arbitragem não deu uma falta em cima do Rodrigo Caio, o Fluminense faz 2-0. Você pode colocar o Pepe Guardiola no banco lá, que não vai conseguir resolver essa situação. Mas assim, as cartas estão na mesa. E outro, o que vai decidir o futuro do Dorival no São Paulo são esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos dizer que o Dorival ganhe, ganhe esses próximos dois jogos e depois mais uns dois jogos e algum empate. De 7 jogos, ganhe 4, é isso? Ganhe 4, empate 1 e perca 2, vamos dizer. Mas não chega muito Ele foi campeão assim. Pelo... 4 ele não vai chegar ele foi campeão pelo Vasco, pela Série B em 2009. Nossa. Importantíssima a Série B, RG. Você acha que é legal ganhar essa Série B? Se ele derrubou, ele também foi campeão da Série B. E outra, todo técnico que joga no Vasco vai ser campeão da Série B, cai todo ano. E outra, Vieira, eu vejo muita gente falando aí. Ele tem 9 títulos na carreira, tá? Porque o Dorival só fez bom trabalho no Santos. Pra mim, o que interessa é o que ele tá fazendo no São Paulo, cara. Pra mim, se ele conseguir livrar o São Paulo do rebaixamento e, de repente, brigar por alguma coisa mais lá em cima, ótimo. Então, não vou ficar falando, porque no Palmeiras ele foi mal. Ganhou a Recopa pelo Internacional. Então. Nossa. Mas Recopa é um bate-volta, vai. Ganhou o Campeonato Pernambucano. Não, tô dizendo os títulos que ele tem. Mas em termos de currículo, Cuca e Dorival, não tem comparação. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Ô, Sombra, não tem um carinho da torcida do São Paulo pelo Cuca? Tem. Acho que pode pesar também. Bom, parece-me que tem. Sim. Tem, eu acho. Parece-me que tem. Mas aí é o que... Agora eu vou dizer uma coisa. Se não fosse esse trabalho agora do Cuca, aqui. Ruim no Palmeiras? Digamos, vai. Ninguém queria mais. Ele não queria e a diretoria também não queria. Ambos não se queriam mais. Todo mundo ia querer o Cuca. Sim. É verdade. Eu acho que não teria nem discussão. Ou sobre a torcida de São Paulo tá dividida? Não. Não sei. Entre Cuca e Dorival? Mas aí precisa ver o Cuca. Estão querendo trazer o Cuca do quê? De 2005 ou esse desse ano aqui de 2017? Porque se ele trazer o Cuca... Que passou pelo Palmeiras esse ano. O Mota que é o Cuca que trouxe o... Não importa, o Cuca cego e mudo, melhor do que o Dorival, gente. Vocês têm que entender o que cercou o Cuca nessa volta ao Palmeiras, gente. O Cuca, quando ele foi campeão aí do Campeonato Brasileiro... O Cuca ele já estava desgastado perante o elenco. Houve uma lacuna de 6 meses para que ele pudesse voltar. Ele pegou o mesmo elenco, eram os mesmos caras. Mas não tem razão. O mesmo Alexandre Matos que não gostava dele. O Cuca no São Paulo, ele respiraria novos então, ares, gente. Por que, que voltou então? Porque eu não sei, houve uma pressão, o pessoal pediu. Ele até acabou se convencendo que ele naquela oportunidade deveria voltar, enfim. Mas na boa, não foi um bom negócio pro Cuca. Tá na cara que não foi. Mas pro São Paulo hoje, RG, eu acho que se houvesse a possibilidade de contratar o Cuca ou manter o Dorival, efetivar o Dorival por mais um ano, mais uma temporada, eu acho que valeria a pena apostar no Cuca, porque o time de São Paulo é bom. Acho que é bom. Tem RG, pelo menos nomes é de qualidade. É verdade. Bom, daqui a pouco a gente tenta fazer uma enquete, senão agora faz em outro dia, faz uma enquete. Sim, é importante isso. Eu, como São Paulino, não vou fazer enquete porque eu acho que não é o momento. Eu acho. É, tem coisas que não é o momento. Se o pessoal aí da rádio quiser fazer enquete, faz, mas eu não vou fazer porque eu acho que não é o momento de fazer uma enquete. É verdade. O que, que é o momento? O que é o momento agora? O que, que é o momento agora? É, não é o momento de fazer enquete, da gente falar da Abradif. Sabe tudo essa criança. Olha essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm para você, Shadow. Diga. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177 ou 3 parcelitas de R$ 59, Shadow. Peraí. Apenas 3 parcelas de R$ 59? Foi o que eu disse. Não, é mega combo com troca de óleo, filtro de óleo de combustível, é muito barato. Isso é barato. Tem barato. Mais, velho. Ó, barato. Tem mais. Outubro que tá acabando, é o mês da troca do amortecedor, amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocam. A partir, sabe de quanto? Quanto? De 4 parcelitas de R$ 141. É isso mesmo que eu disse. 4 parcelas de R$ 141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira. Consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Olha, nós vamos trazer aqui os corneteiros. Trazer os corneteiros. Sim. O Dodô vai dar o recado do McDonald's. Sim. Na sequência, McDonald's. Os corneteiros do Estádio 97. Sim. Fica ligado aí, ó. Olha só. Vamos falar... Ah, meus amigos, Halloween no drive-thru do McDonald's. É hoje, Halloween. Hein? É hoje, hein? É, aliás, do dia 27 já começou, viu? Já vai até dia 4 de novembro. Boa. Teremos lá o Halloween do drive-thru do McDonald's. É o seguinte, vai ter aí a Mac oferta monstro com o sinistro magnífico bacon duplo. Mais Mac fritas grande e bebida grande. Para os corajosos, olha só, no drive-thru do McDonald's da Henrique Schaumann teremos uma experiência única e assustadora. Para realizar o seu pedido, você vai ter que passar por um túnel fantasma. O meu túnel. Assustador. Não tenha medo. Venha matar sua fome. Sim. Com requintes de crueldade. O drive-thru do McDonald's. É isso aí, RG. A RG tá no Halloween hoje aqui, velho. O meu tu passar no meu túnel gigante. Eu sou um monstro. O túnel lá é gigante. Ele falou pra passar no túnel gigante. 97. Olha, os caras falam em cima da abertura. Do Estádio 97. Sabe por quê? Os caras usam uns puta fone de merda. Aí não ouve o programa. Mas não fica falando. Não, mas não é isso não. Quem tá gritando. Os caras não se ouvem falar. Não, ouve sim, mas quem tá gritando é a produção. Você tem que falar que a produção tá gritando. Um cara que trabalha em rádio não pode comprar um fone de R$10,90. Não é o meu caso, não. O cara pensou no Xing Ling. Olha o do RG, qual que é? O seu foi baratinho. Não, mas o seu você ganhou do avião, hein, RG? Tá de brincadeira. É aquele do avião, o RG ganhou. Sabe aquele que ganhou no avião? Mas não são os caras que estão usando fone de R$10 que estão gritando. Esse que é o problema. Exatamente. RG, se você for no metrô no Achados e Perdidos, você pega um fone melhor que isso aí, pô. Ah, mas o que tem ali de bactéria... Você tem 18 milhões de fones. Mas o que tem de bactéria ali... Fala mandarim, seu microfone. Mandarim. Microfone lá. Frango frito. Microfone. 35. Microfone. Ai, vamos lá. Os corneteiros do estádio no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa noite, pessoal do estádio 97. O que vocês acham de colocar o Danilo pra jogar no Corinthians aí? Como ele é um cara mais experiente, nessas horas o Corinthians na fase ruim, o que vocês acham de colocar o Danilo pra jogar? Luiz Antônio, tá bom da Serra. Tá com um andador ou sem? Responde complicado, aí, mano. Cara. O Danilo não é mais jogador pra esse tipo de jogo, ainda mais na condição física que ele se encontra, né? É, você não vai fazer a mesma comparação. O Danilo, ele senta naquele banco preferencial, né? Do, ah, esse é o Lugano, é andador, né? Não, é verdade. O Danilo, ele senta no banco preferencial do busão. Ele para o carro aonde, Danilo, mano? Tem que parar na vaga especial, velho. Se o Price é o Price, é braço mecânico, né? Vale. Mas peraí, o Danilo... E a perna mecânica? Peraí, vocês devem ter um pouco mais de respeito aí com o Danilo, que é um herói brasileiro. Sim. Quando ele foi campeão do mundo em 2005. O São Paulo, ele foi bem mesmo. Não, ele foi campeão no Corinthians grande também, São bacana. Grande São Paulino. Foi campeão, não é. Inclusive já marcou gol em vocês, hein? Tem entrevista, inclusive já marcou gol em vocês. Porque é profissional, é. O negócio é o seguinte, mas o Danilo é um cara aí diferenciado, né? Danilo, aí pela condição física dele, não dá mais. Pera, Mota, calma. Mota tá com fone de merda também. Falando em cima dos outros. Se quiser, te dou um fone. Falar besteira. O Danilo é um cara que, por onde ele passou, ele marcou gols importantes. É um cara que tem muita estrela. Mas, infelizmente, hoje a condição física do Danilo não proporciona a gente pensar que ele possa entrar e resolver uma partida. Se você tiver que colocar um jogador hoje em campo, é mais vantagem colocar o Pedrinho pra atuar do que o Danilo. O Danilo, hoje você... Tudo bem, até quando o Corinthians tiver já vencido o campeonato e tiver algum jogo de sobra ainda aí, quem sabe, talvez contra o Flamengo, Deus queira que o Corinthians já tenha sido campeão até contra o Flamengo, naquela rodada o Corinthians já tenha sacramentado aí o título brasileiro. Mas se for ali dali em diante, você coloca o Danilo pra brincar um pouquinho, aí não aguentou, você tira. Mas hoje estamos precisando dos pontos ainda, não dá pra arriscar, não. Mais cornetadas. Fala, mano. Fala, Sombra. Fala. Oi. Mesa, beleza? Alex, beleza. Um clímaco. Agora nós vimos quem é o verdadeiro cavalo paraguaio. Enquanto o Palmeiras não tinha obrigação de ganhar, ele ganhava. Quando tinha que ganhar, já começou a empatar. Domingo vai ser a mesma coisa. 3-0, Timão, pra cima deles. Deus queira. E vão mostrar quem é o campeão. Porco paraguaio? Como Deus assim? Te ouça. Olha só um pouquinho. Quem que falou que era campeão desde o início, Sombra? Quem que vem caindo? 17? Quem que tinha 17? Pera só um minuto. Rodada número 20 do Campeonato Brasileiro. Corinthians 50 pontos, Palmeiras 33. Sabe fazer matemática, banco. Não? Não, não sabe. Quanto que é a diferença? Pô, mas 33 pra 50, vamos quanto, lá. Quanto que é a moto? Quanto que era? Ah, não, mas aí agora... Só um minuto, quanto que era? 17, porco. Nossa, 12 pontos. Tá vendo? 17. 33 para 50 é 17. Hoje qual é a diferença? Tem razão, Domingo. Hoje, qual a diferença tá hoje? Em torno de 5 pontos. Então, quer dizer, que cavalo paraguaio que o cara falou? Esse trouxa aí. Que esse trouxa falou? Vem com argumento, seu mané. Vem com argumento, trouxa. O Palmeiras tirou essa rodada. O Palmeiras só tirou um ponto. Poderia ter tirado três. Tirou um. Mas tá tirando, amigo. Tá tirando. O que o ouvinte disse. O ouvinte é um trouxa. É isso que ele é. Não, razão porra nenhuma. Acabei, eu joguei na cara dele. É isso que eu fiz. Tem a jorrada na cara dele. Ele não tá aqui pra se defender. Então eu defendo. Se não tá pra se defender, não adianta nada você tirar 17 pontos de vantagem. Sendo que na hora de você tirar esse 17º, você peida na tanga, igual o Palmeiras peidou ontem, e você não consegue que tirar. Isso. Não adianta nada você tirar, RG, de 17 pontos. Desculpa, você mano, tira, que peidar em tanga, você tá maluco, pera aí, falando pera bobagem. Aí, deixa eu terminar, não, pelo contrário, quem falou bobagem foi você, inclusive não, o senhor, o senhor falou bobagem, o senhor falou bobagem. O negócio é o seguinte, você tem 17 pontos de vantagem, aí você tá tirando rodada a rodada, tá lá, tá chegando perto, é igual numa corrida de Fórmula 1. Quando tem aquela curva pra você poder ultrapassar aquele cara que tá na tua frente, você vai lá e roda porque para, você mano, foi braço. Para, que foi o que o Palmeiras fez ontem, peidou na tanga, irmão. Você que peidou. Assume aí, que dói menos. Assume que dói menos. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Cornetada. Coreia tem menos bomba do que essa gazela maromba. Gazela maromba. Não pode ver um menino que já pede um pirulito. Nossa Quero senhora, Jesus. Do WhatsApp de lado, menino atrevido que gosta de macho. Marcão que não engana. Sensacional, tem que era humano. Marcão que nunca diz um não. Vai. Quando o menino oferece a chupada, vai. Ele diz o que quer. Quer um garoto. Oi. sensacional. Ó, tão zoando o Marcão aí, gente. Ele cantou o final errado. Devia ser assim: Marcão sabe o que quer. É a minha mulher. Esse dia tem que cantar isso. Ah, juiz, ô juiz. Que é isso aí, juiz? Vai, chupar a mandioca, rapaz. O ouvinte mandou no meio do meu irmão. Deu uma rachada no meio. Ele mandou no peito, mano. Eu tava rindo. Toma, trouxa. Vamos lá, mais cornetadas no oferecimento. No oferecimento dos amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Salve, Estádio 97. Tudo bem? Aqui é o Leandrão de Adema. Eu gostaria de saber o seguinte. Sou santista. E esse campeonato ainda não tá vencido, não. Vocês estão falando muito de Corinthians e Palmeiras e estão esquecendo que o Santos está aí atrás. Se esse jogo empatar, o Santos ganhar... Acabei de falar! Palmeiras e Corinthians, hein? Onde é só jogão só. Valeu, galera. Abraço. Aí, ah, pera só um minuto, só um minuto. Pera só um minuto. Só o Domênico botando o Santos e Palmeiras na parada. Eu falei no começo, os caras não ouvem o programa, velho. O RG não é trouxa, ele sabe. Não é só o Domênico. No início, é que vocês não prestam atenção. Não presta atenção. No início do programa. No início do programa eu disse: estamos aí atrás vendo o que acontece lá na frente. E exemplifiquei. Se eles não querem ganhar o campeonato, e se eles empatarem domingo e o Santos quiser novamente esse campeonato e ganhar do Atlético Mineiro, o campeonato vai estar muito, mas muito aberto. E outra coisa, você fala assim: o Santos vai atropelar porco e gambá. E ô Sombra? Ainda não posso falar isso. E olha aqui, ó, Sombra, eu vou dizer uma coisa pra você. E olha aqui, ó. Jorra no domínio. Sabe o que acontece? Não é isso. Jorra nos caras. Não é isso. Você foi bunda mole com relação ao São Paulo há 4, 5 rodadas atrás? Não foi, né? Quando você criticava o seu time? Ué, eu não. Então, você tinha que ter o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação. Mas é que se eu falei que não ia passar pelo Santos, pelo Flamengo. É um detalhe. Mas é um Zé Will que é ressuscitado. O Santos e o Corinthians, eles não vêm apresentando futebol legal. É por isso. Não, o Santos tá até melhor. Não, o Corinthians tá poupando o time pra fora. Agora olha só, Sombra. O Santos tem 18 pontos da Campo no ano que vem. Mas a verdade é uma só. O Santos tem 18 pontos. Com esse papinho furado aí que tá poupando. Tá poupando é porra nenhuma. Eu vi o desespero na cara de todo mundo. Quem tá poupando? Quem poupando é o cacete. Quem tá poupando? O Corinthians não está jogando nada e faz tempo. Ah, tá. É, senão os torcedores não iam lá falar com os caras. Agora é fulano da Campo. Tá jogando é porra nenhuma. O Corinthians e nem o Santos. Agora, a troca de treinador às vezes motiva o elenco. Vi de Palmeiras o que aconteceu. Então, assim, RG, se também, tem outro detalhe, hein? Não é se empatar o jogo. Se o Palmeiras vence o Corinthians, o Palmeiras fica 2 do Corinthians. Se o Santos vence também o jogo dele, o Santos 4. Fica a 3 pontos. Ou seja, o Corinthians, ele pode ficar realmente o que você falou. Ele pode até perder pro Santos. Ué, mas é verdade? O campeonato abre totalmente. Pode. Ou seja, o Palmeiras fica 2. O Santos fica 3 do Corinthians, o campeonato tá todo aberto, gente, amigo. Faltam 6 rodadas, vão ficar faltando 6 rodadas. Eu queria só fazer uma pergunta pro Domênico, Sombra, com relação, por exemplo, ao Alberto Valentim. O Alberto Valentim, se ele perde o jogo pro Corinthians, como é que vocês vão avaliar a situação dele aí, já pensando no ano que vem? Porque ele pegou 3 adversários ali que estavam 2 numa zona de rebaixamento e o time B do Grêmio, que se a rádio montar um time é capaz de ganhar também. O time B do Grêmio é ridículo, é horroroso. Ruim mesmo. Mas é engraçado, mano. Aí o Palmeiras pega o Cruzeiro, que é um adversário mais qualificado, ele empata em casa. Então tá bom, jogou bem, mas não venceu. O pessoal não saiu satisfeito do gramado. Aí pega o Corinthians, que é um adversário direto ao título, se numa dessa toma um ferro. Qual que é a situação do Alberto no comando do Palmeiras? Se eu sou o diretor, eu permaneço com o Alberto, não é por causa disso. O Alberto tá começando o trabalho dele agora. Mano, agora é o seguinte. É engraçado você ser incoerente. Ele vai ser pressionado. Mas você é incoerente. Incoerente por quê? O Mano é o rei da incoerência. Vocês pegam aí um monte de time. Peraí, vocês pegaram uma porrada de time mequetrefe e só pro Palmeiras que vale, isso é engraçado. O Palmeiras pegou o Atlético de Goiás, pegou não sei quem, e o Cruzeiro que é forte. Falei, ele é e muito garfaram o Palmeiras que não tinha vencido o jogo, e os 4 jogos vem jogando bem, não é jogando mal. Aí o Cruzeiro pega a Ponte Preta pra cair e perde, ele não vem e fala esse discurso. Como não? É engraçado, seu mano. Pegou um monte de time mequetrefe. Pegou um monte de time mequetrefe, seu mano. E o senhor não vem com esse seu discursinho aí que o Palmeiras tá jogando mal agora. Que só pegou time mequetrefe. Não é isso. Então você não deve estar ouvindo o programa. Ah, não, não ouço. Eu tenho um fone, eu sou surdo. Pois é, deve ser. Deve ser. É, o meu fone não é bom. É, o meu fone não é bom, que você falou. Opa, depois. É, o dele lá no Rio que é bom. O meu é bom. É ótimo, é bom. Tô vendo aí, tô olhando aí. Nem marca essa porra aí. Nem porcaria esse fone aí também. Eu sou pobre, mas... Porcaria, o Bretão. Pobre o Caxo, vai. mas é que eu tenho cotonete, eu ouço o programa. O negócio é o seguinte, faz o seguinte, pega aí talvez as manchetes do programa na segunda-feira aí e recorta só o trecho das manchetes ali no qual eu falo do Corinthians e põe pro Domênico ouvir pra ver o que daqui eu falei a respeito do Corinthians daqui ter perdido. Mas é incoerência. O Corinthians ter cometido, não, pelo contrário. Pelo contrário, meu time é líder do Campeonato Brasileiro pelo primeiro turno que fez, não pelo segundo. Sim. E eu venho metendo pau a toda rodada. Você talvez tá você muito corintiano. Mas por que que o Palmeiras, quando joga bem, você não fala? Você não tem coragem de falar. Como eu falei, acabou de falar que ganhou de times mequetrefes. Acabou de falar, ganhou de times mequetrefes, bibibi, blá, blá, blá. É isso que você tá falando de discursinho. Foi, Domênico, o discurso do corintiano é que o Palmeiras, quando ganha e joga bem, é o discurso só ouve da imprensa. Não, não é isso. Não é só o senhor. O discurso da imprensa. Eu não falo antes, RG, sabe por quê? Porque antes tem em tudo quanto é lugar. Eles falam que não, mas são. Não é antes, existe em tudo quanto é lugar. Eles mesmos são ontem mesmo, tava um monte de nego torcendinho lá. Então, assim, eu não, eu dormi tava torcendo, tava torcendo. Tava que saiu o gol do Cruzeiro. Saiu, acabou de sair o gol. Peraí, acabou de sair o gol do Cruzeiro, seu mano no nosso grupo cocô. KKKKK, rindo. Tava lá vendo o Jornal Nacional. Tava, eu vi. Eu tô de olho em você. Tô de olho no senhor, sim. Olha, o filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59, só nas concessionárias Ford. Aí vem o desespero. Esse mano é fanfarrão. Diz que pode entregar taça, mas tá com a rosca na mão. Valeu, aqui é o Marcelo Souza. Abraços. Boa, Marcelo Souza. Mano, com a rosca na mão. Podia ter ido doar sangue, hein, velho. Vai fazer uma porcaria dessa aí. Vamos falar agora da ESEG. Vamos falar de formação profissional. Chama atenção pra você. Papo importante, né? Já tá pensando aí no que você vai fazer da vida? Já parou para pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Porque existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a certa? É necessário você conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho das faculdades nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração, também a maior nota em engenharia de produção, entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Eles têm extração. Também a maior nota em engenharia de produção, entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Eles têm inúmeros diferenciais. Atendimento, dúvidas, você tira sempre direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos. A ESEG possui um núcleo de empreendedorismo, tem laboratório de inovação tecnológica e o corpo docente tem todos os professores atuantes no mercado. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade, uma formação realmente forte. Aliás, os alunos estão se colocando nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. E as inscrições para o vestibular estão abertas para o primeiro semestre de 2018. Com condições únicas. Vai lá no site da ESEG, eseg.edu.br, para você que quer fazer curso de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação. Vai lá, eseg.edu.br. Ou então, utilize sua nota do Enem, tá? Inscreva-se lá, ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E ESEG é com S, não é com Z não, tá bom? É isso aí. É isso aí. É, vamos para os ouvintes, 3284-7097, e agora é a hora dos... momento de separar, né, Bá? Sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja, sem parar sua vida. No seu tempo, toca as Drubal! Chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, essa música é fantástica, alô, mas... Alô. Lambada de quem fala? Que isso? Porra, não acredito. Dá pra pedir música ligada duas vezes seguida? Ah, então você já não pode. Então joga um abraço aí. Então abraço pra quem você quiser, meu irmão. Hoje é Marcos Fusário de Melo. Você ligou ontem. É virgem, velho. Hoje é dia dos virgens. Hoje é dia dos virgens. Tchau. Valeu. Abraço. Um abraço. Fusaram. De novo, fusaram os olhos dele. De quem nunca ligou, mané. Alô? Alô? Quem fala? Opa. Bem melhor, né? Alô, quem é? Oi, é Alice. Alice no País das Maravilhas. Alice do quê? Oi, das do Alice Cristina do Nascimento. Quantos anos você tem, Alice? 36. RG, 3.6 hoje. Hoje eu esfregou a mão. Ai, eu não acredito que eu tô falando com vocês. É, tá, é triste aquele filme lá, né? Qual filme, RG? Ah, agora você falou, fiquei qual, muito... RG, que você ficou triste? Alice de Schindler lá, velho. Ah, ah, mas é sensacional. Sensacional. É triste mesmo. Mas é boa, boa, não, é boa. 9? Não, não, não. Ah, não, não, não. Isso é 10. Desculpa, isso é 10, velho. Ah, muito crítico hoje o puxador, hein? Alice de Schindler. Alice de Schindler. Alice de Schindler. Isso é 10. O filme é fantástico. Ganhador de Oscar bom, e tudo. Muito bom, muito e o Alice, o Bá quer saber qual que é o teu Instagram. É. Já? Eu não tenho Instagram. Não, ah, não tem Instagram. Aí, Marcão. Marcão esfregando a mão. Normal, só normal. Tem qual obrigação que a pessoa tem? Não, não tem, nenhuma, não tem não. Instagram. Tá certo. Nem Facebook, nem nada. Mas você podia passar um feedback pra galera aí, Alice. Como é? Facebook você tem? Opa. Opa, opa, opa. Eita, que legal. A bochecha deve ser gordinha, porque tá apertando as teclas. Alice, tem alguém na extensão aí? Não. Tem alguém que quer ligar aí, Alice. Você tá apertando. Tem gente mandando já mensagem já pra mim. Ah, e toca, sim. Tem gente mandando mensagem pra Alice, o Marcão quer falar com você um pouquinho. Alice, o Marcão tá carente, Alice. É, tá. Alice, faz um... Entendeu? Podia dar uma picotada. Faz uma van premiere aí pro Marcão. Altura, sua altura. 1,70. Nossa, o pulmonar, viu, Marcão? Ô, Alice, daqui a pouco eu vou passar aí no Emílio Ribas, vai cair o pulmão. Eu te visito 1,60 e pouco, sem tuberculose. 1,60. Cor dos cabelos? Castanho escuro. Cor dos olhos? Castanho claro. Batom que tá usando agora? Não, você pulou uma pergunta importante. Não tô com batom agora. Não, está de batom. Não, está de batom. Calma, gente. Nossa, tô imaginando a Samara. Eu tava dirigindo. É, peso. Eu sou gordinha, um pouquinho gordinha. Não fala mas assim. Não tem importância. Mas isso não se pergunta pra uma mulher, hein? Não, é. Não, mas aqui nem no idade, estádio. Nem peso. Aqui no estádio não tem jeito. Mas, tem sabatina. Aqui não adianta. A sabatina do RG tem que perguntar. Mesmo porque nós temos aqui no estádio 97 a gangue dos que gostam das gordinhas. É, ué. Sim. Ah, então tá bom. Qual que é? Tem o Osmar, o Fernando. E o Paglione. A altura que adora as gordas. Altura, você já falou? 1,60. Já falei. Já falou, 1,60. 1,64. Ah, tá. 64. Agora, aquela pergunta... Que não quer calar. Aquela pergunta que não quer calar. Aí, não tem jeito, tem que responder. Tá. Estado do Campinho. Estado do Campinho. É Lizinho. Hitler. É Camurça. Hitler. Como é que é? Ele tá meio... É Lizinho. Aê! Muito bem! Ah, o Bá tá babando. O Bá caiu aqui, velho. Marcão, vai, Marcão. Só faltava aparecer aquelas praças da prefeitura lá. Ai, com o cara... que vergonha. Não, vergonha não. Agora é o seguinte. Abandonada, né, Marcão? Agora você mata até o... Agora... Cláudio Hanna, né? O Bá não quer mais saber qual que é seu Instagram. Ele quer saber qual que é a sua rede social. É, o Facebook ela tem. Agora você vai receber as cantadas do Marcão. Você é todo dele. Não, antes de mais nada, qual que é o time que você torce, Alice? Palmeiras. Nós! Boa! É nós! Ô, mano, era assim, suja de molho, mano. Suja de molho. Vem com os olhos. Gordinha lá que fica na frente do Jardim de Nápoles, tá ligado? Suja de molho e tomate. Olha, mano. O respeito da moça. Com o pão italiano embaixo do braço? Eu sabe, mano. Chuchando aquela, pão, aquela, né, mano? Aquela boca assim, com você fala cachumba, ela fala, não, é brusqueta, tá guardado. Ela fica chuchando, ela fica chuchando o pão no molho, mano. Fica, mas é melhor, lógico, é melhor do que se, melhor que se fosse corintiano ascendente, aí é complicado. Pão italiano. Mas ela conhece o pai, tá tudo certinho. Conhece o pai, conhece o pai, tem dente. E de manhã aquele pão com manteiga chuchada no café com leite. Mas eu não sei o Domênico tá com as corintianas. Fala isso, Domênico. É uma característica, cara. O Domênico fica com essas bobagens aí. O Domênico fica atacando todo mundo. Eu corintiana, corintiana. Não, falei que se fosse as palmeirense, elas parecem as meninas com Godzilla mesmo. As meninas com Godzilla mesmo. Você sabe que não é, mano. Você sabe que não é. Como não? É verdade. Você mesmo trouxe outro dia uma moça aí que é Miss, não sei o quê. E é palmeirense. Desculpa. É? É. O mano trouxe uma missa. Foi ele que trouxe aqui. Faz anos atrás. Não, aqui a Juju Salimene. A Juju é palmeirense. A Juju é tribo Fu, viu? É. Palmeiras. Ué, e a outra menina que foi chupa a eu, Mané. Cury. Chupa. A Jaquicure era corintiana, trouxa. Jaquicure é corintiana. Ela falou pra te agradar, Mané. Que é o Mané. Falou pra te agradar. Ela falou que nem corintiana. Ela fora do ar falou assim: Mané. Nossa, eu tenho uma maior vergonha. Só falo isso pra, porque é a maior torcida, né? Bobagem. Então agrada. Tá bom, mas agora, agora nós estamos com a nossa agora a propaganda do Corinthians é o Vanessão. Vamos agora dar atenção pra Alice Cristina. Torcedora do Palmeiras. Corinthians e Palmeiras no domingo, já tá dando aquela ansiedade ou não? Já sim. Tá dando aquela ansiedade, sim, com certeza. Mas eu acho que vai ser empate. Não, nem ela acredita. Nem ela acredita. Ô Alice, já tá fazendo com o comole, mano. É hora da janta. Ô, seu louco. Eu não entendi. Deixa quieto. Ela não entendeu a pergunta que vocês fizeram, seus trouxa. Não, ela entendeu. Eu acho que vai ser empate. Mas eu acho que o Corinthians não vai ganhar o campeonato. Boa, Alice. Vai sim. Os 21 pontos que estão em aberto, tanto o Palmeiras quanto o Santos têm condições. Quantos pontos? De 21 mais 7 rodadas. 7 jogos. Ah, os 21 que faltam. Sim, os 21 pontos que estão em aberto que faltam. Os dois têm condições sim de ganhar e ultrapassar o Corinthians para ganhar o campeonato. E você tá certinho, Alice, porque não irão, jamais serão. O jogo do Santos é no sábado. E o Corinthians pode enfrentar o Palmeiras com uma distância de 3 pontos só pro Santos, hein? Exatamente. Então é lá. E é o que é melhor, hein, Gê? Espero. Ah, velho, aí nós vamos sentar no sofá e esperar o que vai acontecer. Não, pera só um pouquinho. Se o Santos ganha, Gê... Do Atlético, vocês pegam o Corinthians? Não, e aí o que é melhor? O empate ou a vitória do Palmeiras? Porque a vitória do Corinthians para vocês é ruim. Aí nós vamos torcer pro empate. Palmeiras ganhar é melhor pra vocês. Não, porque... Peraí, agora, ô Alice... É que vocês passam a gente... De mas aí o Corinthians fica 4 pontos, hein, Gê? Nenhuma rodada vocês passam eles. Ah, não sei, eles vão ter mais Alice. Clássicos também. Então, mas o Palmeiras também vai ter? Eu acho que... Não, confronto direto, o Corinthians não pega mais ninguém. Vocês sabem que a projeção... A projeção, levando em conta o desempenho do segundo turno, continua prevendo que ambos cheguem empatados. Palmeiras e Corinthians? E o Santos? Fala bobagem. Santos não, né? Não, Santos e Corinthians. Santos menos. Santos menos. Santos menos. Se chegar empatado, Palmeiras vai ter uma vitória a mais. A projeção porque o Santos tem vitória a menos. Se o Corinthians continuar com o mesmo desempenho do segundo turno e o Palmeiras continuar com o mesmo desempenho do segundo turno, ambos chegariam por volta de 60... Chegariam em 66 pontos. 66 pontos. Corinthians 17, Palmeiras 16 e o Santos tem 14. Mas eu acho vitórias. Que eu acho que o Corinthians, até pela necessidade, não vai ter um desempenho tão pior. Mas, Sombra, na boa, eu tô ouvindo aí o discurso, inclusive a Alice falando que tem 21 pontos em aberto aí no Campeonato Brasileiro, que os outros times vão chegar. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro, aqui fiz uma conta rápida, aí são 38 rodadas, quem 38 fez vezes 3. Eu fiz agora rapidinho aqui na calculadora, porque eu também não sou bom de conta. O negócio é o seguinte, 114 pontos temos aí em 38 rodadas aí para serem disputados. O Corinthians, se eu não me engano, ele assumiu a liderança no Campeonato Brasileiro, acho que na 11ª rodada, algo do tipo aí, até um pouco antes. Mas vamos lá, vamos colocar a 11ª rodada como parâmetro. 38 menos 11 dá 27. 27 vezes 3, 81. Em 81 pontos disputados, ninguém conseguiu passar o Corinthians. Ela acha que agora com 21 restantes vai conseguir? Mas essa conta não existe. Que conta é essa? Que conta é essa aí? Você tá maluco? Que conta maluca ele fez? Aceita que dói menos. Que conta é essa? Que conta que ele fez? Conta maluca, espera só um pouquinho. O time pode ficar 37 rodadas em primeiro, mas se na última não ficar, ele não é campeão, amigão. Você tá maluco? Mas é que tá. Vocês que bobagem, você falou. Tem competência de alcançar o Corinthians durante o campeonato não tem competência. Faltando 7 rodadas, vão alcançar. Mas tá tirando rodada, tá saindo ponto de vocês. Tá tirando, mano. Para. Você tem camisa pra isso? Pera só um pouquinho, tá tudo saidinho. Ontem tava com o rabinho no meio das pernas. Aí tá falando o quê? Para. Ao contrário, o Palmeiras tá tirando ponto de vocês, mané. E vou dizer uma coisa pra você, ô Alice. Olha aqui, ó. Palmeiras não... Pode me cobrar. Palmeiras não perde pro Corinthians domingo. Tomara, pode passar vergonha. Tomara, não gosto, mano. Não gosto, mano. Pode até acontecer de empatar. Palmeiras não perde pro Corinthians. Não vai perder. O Corinthians também não perde pra vocês. Não perde. Não perde. O Corinthians também não perde pra vocês. E vou dizer, Palmeiras ganha dos caras lá. Ganha onde? Ganha. Só passando vergonha. Quanto que o Mano tem de certeza que não perde? 100%. Então não, aposta, cravo, mano. Aposta, então. Aposta, então. Aposta comigo. Isso dá zica. Palmeiras não perde. Palmeiras não perde por cagalhão. Você faz essa matemática toda. Garante que tem 100% e não quer apostar. Cagalhão. Olha aqui, ó. O Palmeiras, o que tá jogando nesses quatro jogos, e o Corinthians, o que não jogou nos quatro últimos, me credencia falar que o Palmeiras não perde pro Corinthians. Não preciso de retrospecto de porra nenhuma. Palmeiras não perde pro Corinthians. Palmeiras jogar da mesma forma que vem jogando, Palmeiras não perde pro Corinthians. Diga, Alice, desculpa. Aonde? Não fala besteira. Não perde. Vou mudar o meu placar, vou junto com o Dodô. Pode vir comigo. Vem comigo. Nós vamos ganhar. 1-0, 2-0, 2-1. É de vitória. Nós vamos ganhar. Não perdemos essa porra. Vamos ganhar. Domingo. E ó, eu vou ver jornalistinha segunda, tudo desesperado de novo. Todos tirando o cabelo. Putz, meu pão. Você vai ver. Quero ver a sua cara de bunda segunda-feira no ar aí. Meu pão, portadela. Faço questão de ver a tua. Alice! A sua eu não vou ver, porque possivelmente você não vai ligar no programa. Mas eu já me satisfaço com a cara de nádega que o Domênico vai apresentar segunda-feira aí. Não vai não. E quero ver o discursinho. Ai, mas Bibi não deu lateral pro Palmeiras. Vai te catar, chorão. Não. Se conforma com o G4 aí, que a cara de vocês já tá bom tamanho. Que o juiz, como sempre, tá roubando o Corinthians. Já tá de bom tamanho. Vai, ô, suíno. É isso aí. Obrigado, beijo pra você. Obrigado, Alice. Acabou, se espancou, mano. Se espancou. Dodô, oi. Adoro você. Muito obrigado. 15 dias atrás, no Overnight, você tava lá. Foi muito bacana. Tem toda a ideia, Alice? Oi? Tem toda a ideia no Domênico? No Overnight? Você é muito novo. Você foi no Overnight sozinha, Alice? Não, eu fui com uma amiga minha, tirei foto. Atropelou, do não? Sou fã do Dodô. Obrigado. Atropelou, não, Alice? Dançou bastante lá? Gostou? Dancei, adorei. É. Saí de lá, era quase 5:30 da manhã. Quero mandar um beijo pra um amigo meu que ligou aí pra vocês duas semanas atrás, o Danilo. Foi aniversário de casamento dele, que vocês giraram muito barato com a cara dele. É o Danilo que levou a mulher no Mas o... no coco o Vieira. Bambu. No coco bambu, é. Ô Vieira, isso. Fala, mulher que sai 5:30 da manhã da balada, porque tá desesperada, hein? 5:30, mano. É igual aquele jogo que você tá perdendo e pede pro juiz dar mais um minuto e o árbitro já deu 5 de vantagem, sabe? Deu 5 de acréscimo, fala, é mais um. Alice, um beijo pra você, Alice. Ai, ó, só um beijo pro Fábio e pras meninas do grupo TPM, que a gente joga futebol todo sábado. Legal, bacana. Um beijo, valeu. Gente, ó, não tem nada pior que futebol feminino. Olha, eu sou contra a censura, viu? Eu sou contra a censura no Brasil, Sombrar. O Brasil é um país democrático. Mas na boa, RG, deveriam censurar o futebol feminino, cara. Muito chato, velho. O futebol feminino é muito chato. Qual que é a sua teoria do futebol feminino, mano? Não é futebol e não é feminino, porque às vezes aí a mulher, mano, é verdade. Não faz isso. É verdade. Mas é verdade, porque é um esporte de contato, velho. É igual luta. Mulher lutando é um negócio feio, irmão. Não vira. Não vira. Não é um negócio. Por exemplo, o vôlei é legal, o basquete é legal. Agora o futebol é um negócio muito masculino, irmão. A mulher mais feminina do futebol feminino é o Vanessão. Você não gostava? Que você quer dizer, você não gostava da Geisa lutando? Paulo Oliveira, não sabia dar um soco, irmão. Para, isso não é bom. Vamos lá, segundo 20 no momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Eu vou lhe ser sincero, que é pra você não se enganar. Ai, o corpo trouxe todo mundo pra libertar a vergonha passar. Contratou um elenco importado, acredita aí até o mas o futebol ficou de lado. O Barça tomou o Manabá, contratou o mundo inteiro, se sentiu o rei. O Dodô tava gritando, eu já ganhei. Mundial do time verde, nunca vi nenhum. Esse elenco do Palmeiras é um 7-1. Ai! Ó, que deitada, hein? Esse mundial. Musiquinha fraca, viu? Alô. Boa! Nossa senhora, tem cada uma, viu? Quem fala? Ô, Domênico, é o Rafael Leite de Mauá, cara. Rafael? Rafael Leite de Mauá, Rafael Leite Ferreira. Rafael Leite Ferreira de Mauá, é isso? Isso, Vila Morelli. Nossa, quantos anos você tem? Morelli. Tenho 30, cara. 3.0, RG, hoje. Ele acabou de falar. O quê? Ele Morelli em Mauá. Sensacional. Sensacional. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top 9,5. RG, me engravida de gêmeos, nego. Esse tá louco pra ser engravidado, hein? Esse. Ele é liberar, viu? Esse libera, velho. Olha. Ele empresta. Tá certo. Ô, velho, e o time? Opa, o time é gigante. São Paulo, então. São Paulo. Lógico, gigantinho no Gigante, Corinthians, não tem nada maior na América do Sul do que o Corinthians. Então, ó, conquista o que a gente conquistou, depois de conquistar. É o maior bobão da América do Sul. Tiraram até metade do Mundial desses trouxas. É o primeiro clube da América do Sul. É o primeiro clube que tem 1,5. Você é campeão mundial do quê? 1,5. 1,5. Bacana, vocês entraram nos títulos da FIFA agora. Fecha, mano, Mundial. Vocês até a semana passada, vocês eram bastardos de Mundial. Não, velho. Mundial sem pai. Quem foi lá e ganhou. Vocês levaram o Mundial de vocês no ratinho. Vai ser o dobro de mundial de vocês, mano. Mas o mundo dá volta, hein? O mundo dá volta, né, velho? Rafael, é isso. Rafael, mas é. Para de falar de mundial na mesa, Sombra. Olha a cara do Domênico fazendo careta ali. Nossa, que porrada no Domênico. Tá quieto ali, velho. O Domênico tá quieto jogando o jogo da Frozen aqui, velho. Olha o Frank ali também. O Frank Rafael. Fala aí, Sombra. Vou te fazer uma pergunta. Deu um debate agora há pouco no programa. Tô preocupado com vocês. A respeito da manutenção do Dorival Júnior pra 2018. Você é a favor ou contra? Por quê? Ô, Sombra, assim, eu vou muito com que o nosso querido aí, né? Eu acredito muito que o Sombra falou que assim. Peraí, Rafael, você tá com algum probleminha aí no telefone? Tá no Viva Voz? Um pouquinho mais devagar. Não, não tô, não. Vou sair aqui melhorou. Do carro, que acho que é ele melhor. Ele tinha invertido o bocal, Sombra. Ele tá falando por onde ouve isso. Ele tava ouvindo por onde fala. Deitado, hein? Repete tudo de novo aí, Rafael. Não, eu tava dentro do carro, cara. Parei o carro aqui no posto de gasolina, aí tudo e conversar. Aqui, ó, meu, primeiro eu tô nervoso, primeira vez que eu consigo falar com vocês. Imagina. Quero dizer que, cara, tá sendo um prazer, muito bom falar com vocês. Eu escuto vocês há mais ou menos 5 anos. Um camarada meu aí, o corintiano Gambá, me indicou. Gambá. E aí, corintiano. Desde então, a volta pra casa é muito mais divertido escutando vocês, tá? Legal, meu, parabéns aí, parabéns pelo trabalho que é sensacional. Obrigado. E aí, assim, continuando com aquela linha de raciocínio, né? Eu escutei um pouco do que o Marcão disse, estou muito a favor do que ele falou. Hoje o São Paulo tem um novo corpo, é um novo time. A ideia do São Paulo hoje, a proposta com que o Dorival está tentando implementar no time de São Paulo, é muito visível porque os resultados estão aparecendo e a gente saiu daquela zona de lamentação, a zona de rebaixamento que atordoou a gente ao longo do campeonato inteiro, né? Então acho que a gente hoje tem uma condição muito bacana com que o Dorival tá colocando uma proposta de jogo diferente. Opa, e a gente, meu, tem tudo agora para se rever e esquecer de uma vez por todas essa fase aí que não condiz com a nossa história e com o nosso clube, né? Tá, mas você e não falou. E só pra concluir aquela ideia do Mano, de Mundial, agora, ô, Mano, na moral, quem tem mais tem três, parceiro. Ai! Se fecha, mano. Desculpa. O Mundial do São Paulo... Não, mas o São Paulo ele tem três. Agora saiu da clandestinidade e o equipo reconheceu. Vocês têm um meio, lá no site, lá tá ok, tá tranquilo. Saiu da clandestinidade. Lógico que é. Como que é, mano? Antigamente era um torneio ilegal. Ô, mano, e o... Se o cara quebrasse a perna lá, ele tava por conta. E quem é o campeão do mundo 2000? O Corinthians, tem dois. Conhecido pela FIFA e Corinthians. Como assim? São Paulo tem três? Não. São Paulo tem três, o campeão do mundo é o quê? Peraí. O negócio é o seguinte, a FIFA reconheceu esse torneio agora intercontinental como se fosse mundial também. Mas se você entrar no site de grandes clubes europeus que já conseguiram vencer as duas competições, tanto antigamente quanto agora, lá eles discriminam. Entra no site do Real Madrid aí. O que vale é o da FIFA, não é, eles colocam lá. Do Real Madrid que se dane. Intercontinental, não, eles colocam lá intercontinental e mundial. A FIFA ela unificou os títulos, sim, mas ela discrimina com o nome ainda. Cara. Intercontinental e Mundial. Ela apenas tricolor. Agora, o interessante é que o Mundial da FIFA deve acabar. Uhum, e deve continuar só o Intercontinental. Você vê a incompetência dessa não, organização. Não vai acabar. Vai ser a cada dois anos. A cada quatro anos. Eles falaram que a Copa das Confederações sai. E entra o Mundial com 24 agremiações. Rafael. Caraca. Vamos lá, seria de dois em dois. Um grande abraço pra você. Deixa o seu palpite. Boa. Fim de semana. Meu, São Paulo e Atlético de Goiás. Goianiense. Nessa linha que a gente tá aí é 3-0 tricolor. Boa, Rafa. O jogo vai ser no Serra Dourada. E dois do Cueva. Pronto. Até pro Cueva voltar a jogar bola com mais confiança. Que eu ainda acredito que ele não tá 100%, mas já tá no caminho certo. Sábado às 19 horas, né? É, sábado horário. Bom horário, sim. Bom horário, gostei do horário. Ó, esse é o típico jogo que o Cueva vai se poupar. Ele vai tirar o pé de dividida porque ele quer jogar pela seleção do Peru. Ah, para falar besteira. Vai nada. É verdade, lógico que é. Valeu, mas vamos, vai rachar ali a perna. Um abraço, obrigado. Só o tempo que demora. Um abraço pra galera do WhatsApp aqui rapidinho. Manda. Vamos lá, eu quero mandar um abraço pra galera dos Pés de Cana, que é a nossa Liga do Cartola aí. Mandar um abraço pra todo mundo lá do Meles, que eram meus parceiros também, meus amigos, e o pessoal lá da empresa da Epic, que, meu, são grandes parceiros também. Boa. E pro Maurício, que apresentou o programa, né, que deve estar ouvindo a gente. Claro, aí, Maurício tá lá no Rio apresentando o programa. Valeu, obrigado. Obrigado, abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte, um momento sem parar, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Ó. Oh. Tira. Pô, mas aí, não, não, muda isso aí. Produção. Não, produção. Ah, não, pode apagar. Pera aí, cadê uma metralhadora? Tá dizendo, mas ainda pode cair. Quanto tem chance? 3% só. Mas a música é bonita. Tá mais perto da liberta do que a original, né? É. O quê? Sari B. Olha que bonito. Ô, porquinho, não canta não. Mas teve uma época que vocês ficaram com medo dessa música. Nada. Porra, eu tô com medo. Uma época? Eu tô com medo desde o começo do ano. Falou. Sari B. Todo mundo tá tão tranquilo que esse aqui. Sari B. Sari B. Sari B. Pode cantar, seus trouxa. Aproveita, tá acabando. Trouxa não. Sari B. Ah, trouxa sim. Não fala assim. Alô? É trouxa. Que alô? Isso? É, quem fala? Gente boa, não zoa ele. Alô? Pô, que isso? Alô, quem fala? Daniel Gonçalves Dantas. Você é virgem? Quantos anos você tem, meu velho? 36. 3.6, RG. Malandro ele, hein? Malandro foi o RG. Você viu? Ele vai fazer show só pra mulherada. O quê? Como assim? O Roberto Carlos, aquele fala assim, sandentas emoções. Sensacional! Sensacional! Favorou, Dez! Tantas emoções. Hoje você passou uma. Parabéns, RG. O RG não errou um abaixo de 5, velho. Hoje eu tô rasgando o pneu, velho. Tá rasgando. Tá certo. Qual que é o time? Coringão. Mano, dois minutos. Vamos lá. Ô, Daniel, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ô, Daniel, domingão tem Corinthians e Palmeiras. A diferença tá em 5 pontos, cara. O que vai acontecer? A diferença permanece em 5, aumenta para 8 ou vai cair a diferença aí para... Meu Deus do céu, eu nem quero pensar nessa história. Naquele episódio do... Quando o Chaves tá assistindo o filme de terror, só se benzer. Quem vai encontrar o Coringão pela frente vai ficar embaçado para ele. Você acha que o Coringão ganha? Não, ele falou tá igual aquele episódio do Chaves, mano. Que ele não para de se benzer, mano. Ele não para de se benzer. Então, mas você acha que o Coringão vai vencer? O que você acha que vai acontecer? Você acha que a diferença permanece em 5 ou a diferença aumenta pra 8? Porque eu não penso em trabalhar com a possibilidade de regredir a diferença. Cai pra 2, trouxa. Um abraço pra você. Cai pra 3 pro peixe, hein? Abraço. Tchau, valeu. Isso, vai falar, gente. Espera, Domênico. Não é que para, mano. Vai ter horário político. Mas pera, não deu 2 minutos ainda, deixa ele falar. No relógio do Dodô já? Vamos lá, que vocês atrapalharam o cara também, pô. Ô, mano, eu diga, sou aqui da quebrada. Eu tinha uma vontade de ligar aí, perguntar se você é do tempo do baile do Paulo Egídio. Opa, o baile do Paulo Egídio tocava uns black ali de sexta-feira, de sábado. Ah, que a gente ia pegar. Pô, apavorava, a balada da Apple ali, nossa quebrada é top. Ali, mano, na Vila Maria, tinha Popcorn também, lembra da Popcorn? Popcorn, pô, isso era da hora, é. De domingo, domingueiro. Era da hora mesmo. Popcorn. Mas, ô Daniel, estamos chegando agora também no final do programa aí, mano. Manda seu placar, então, pra finalizar aí a sua participação aqui no Estádio 97. Corinthians e Palmeiras, domingão, na Arena. 2-0, 2-0. Dois do Romero. E um do Jô. Não, põe um Romero aí pra não calar o Alê também. 2 assistências do Romero. Boa, mano. Tamo junto. Quer mandar um abraço rapidinho pra alguém? O Alê vai estar em choque e o Dodô também. Eu acho que o Dodô nem vai trabalhar na segunda. Não vai. O Domênico vai estar em choque, mano. Quer mandar um salve rapidinho pra alguém? Um salve pra galera da Marcomar aí e pra rapaziada aí da Vila Maria. Tudo nosso. Valeu, Daniel. Amigão. Obrigado pela audiência. Obrigado, falou, Daniel. Galera, um abraço. Valeu. Esse foi o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar sempre tem muitas novidades. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, Pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00 só nas concessionárias Ford. Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Agora vamos falar de moradia, né? Imaginou você morando aí num lugar do mundo, ao lado do parque, e de uma represa como... Morar num lugar desse é um baita privilégio, Dodô. É um privilégio e eu vou contar uma coisa pra você, hein? Esse lugar já existe e é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Sim, senhora. Agora tem sim. Isso aqui em São Paulo? Tem, sim, senhora. É o novo lançamento da Trisul. Fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte de Socorro. E eu estou falando, meus amigos, do Sai de Atlântica. Mas o que contém? Escuta só. Diga. 2 dormitórios. Sim. Vaga de garagem. Lazer completo com piscina, com segurança de condomínio fechado, amigão. Mas com tudo isso deve ser uma graninha alta, hein? Nada disso. Se eu falar pra você agora, por exemplo, que as parcelas cabem no seu bolso, e aí? Porra, aí eu quero conhecer, os ouvintes querem conhecer. São Paulo quer conhecer. Então vem e aproveite para conhecer o decorado, meu amigo. Para mais detalhes, mais informações, acesse agora saideatlantica.com.br. Você pode ligar no 5599-8715. 5599-8715. É o Sai de Atlântica, mais um lançamento da Trisul. Boa, Dodô! Boa, Dodô! E tem muita gente ligando, por exemplo. Pô, Sombra, qual que é o telefone da Estela Barros Turismo? Eu quero fechar o pacote para a Copa do Mundo com a minha família. Tem uma turma de amigos, eu quero ir para a Rússia. Eu já ouvi aí que a dica é ir com a Estela Barros, não quero passar perreio. É verdade. Sem perreio é com a Estela Barros, hein? E com muitas opções de roteiros para vocês. O telefone para você combinar com seus amigos, aí pegar as informações. Passa pra tua mulher e fala, ô mulher, por favor, me ajuda, me liga lá, fala na Estela Barros, quero saber como que faz pra gente ir pra Copa do Mundo. Liga lá, olha, 2166-2250. Repita. 2166-2250, esse é o telefone, o site é estelabarros.com.br. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Estela Barros. Minha namorada, um beijo pra minha namorada Gislene, dizer que eu amo ela aí. Gisele? Gislene. Gislene? Isso. Hoje é dia de fazer aquele coraçãozinho no vídeo, hein, ela Gislene? Ela tá aqui, não? É essa moça que você trouxe? Não, ela não, tô com os camaradas aí, o Ivan, o Felipe aí, o Luiz também, que não pôde vir, mas curte pra caramba vocês. Boa, aí. Boa. Satisfação imensa. Tá fazendo estágio com vocês aí, 18 anos e muito mais. Boa, aí, se velhinho. Deus quiser. Parabéns, boa, velhinho. Obrigado, obrigado. Obrigado. É isso aí. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Só mandar um beijo aqui, só pra Cíntia Moraes, que ouve nós lá em Boston, tá ouvindo a gente. É isso aí. Valeu, Cíntia. Valeu, valeu, mano. Valeu. Amanhã tem mais estádio às 5h30 no oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. E amendoins Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Tem um pequeno intervalo político. Depois, na sequência, tem o Night Sessions. Tá, mas não demora muito, não. É 5 minutinhos, papum, já tá de volta à programação. Valeu, até já. Falou, tchau. Aqui você tem chance. Célia Rocha, ex-prefeita de Arapiraca, Alagoas. Indignação. Essa é a palavra que melhor traduz o sentimento do brasileiro hoje. Vivemos a maior crise de ética da nossa história. Mas indignação só não basta. Precisamos canalizar esse sentimento para o caminho certo. E o caminho é a participação política. Felice ao PTC. E vamos fazer da indignação uma força de transformação. Cláudia Gomes, vereadora de Fortaleza, Ceará. Precisamos ampliar os recursos para a saúde e a educação. A verdade é que tem muita gente hoje em Brasília que ainda não entendeu a gravidade do momento que atravessamos. Feliz ao PTC. Anselmo Domingos, deputado de Minas Gerais. Sua voz não precisa ecoar somente nas ruas ou em redes sociais. O melhor lugar para você se fazer ouvir é aqui, falando diretamente com a população. Se você quer ser candidata a deputado federal em 2018, filie-se ao PTC. Eliana Dadalto, deputada do Espírito Santo. O PTC incentiva a nossa participação nas decisões que mudam nossas vidas. Se você quer ser deputada federal em 2018, filie-se ao PTC. Daniela Brusarrosco, PTC São Paulo. Muitos dos avanços sociais e do resgate dos valores cristãos e da família se devem às mulheres. Esses avanços e valores precisam ser defendidos também na Câmara de Deputados em Brasília. Camila Botelho, PTC Ceará. A indignação dos brasileiros com a política é legítima, mas cuidado, política não pode ser sinônimo de algo ruim. Política não é palavrão, é meio de transformação. Anderson Muniz, agente da Polícia Federal da Bahia. Como agente da Polícia Federal, acompanho de perto a crise ética que atravessamos. Mas é nos momentos mais críticos que surgem as oportunidades. Teremos em 2018 a chance de ajudar a romper o atual e falido modelo da segurança pública. Evaldo Gomes, deputado do Piauí. O PTC dá oportunidade a quem quer ser candidato a deputado federal em 2018. Você que quer mudar o modelo político, venha para o PTC. Doutor Marcos Vinícius, secretário do Piauí. Devemos continuar acreditando na ação política como meio de transformação social. E precisamos acreditar em partidos que apoiam a participação de todos. Assim é o PTC. Heriberto Medeiros, deputado de Pernambuco. Em 2018, não perca a chance de contar com um partido que apoia seus candidatos. Venha para o PTC. Miguel da Policlínica, vereador de Serra, Espírito Santo. Se você acredita na ação transformadora da política, filie-se ao PTC. Diego Coelho, deputado de Roraima. Não adianta só falar, criticar e apontar problemas. É preciso ter coragem e tomar uma atitude. Se você quer ser candidato a deputado federal em 2018, filie-se ao PTC. Tiago Fogaça, presidente PTC Roraima. O debate político é importante, mas a ação política é mais importante ainda. Mais que palavras, precisamos de pessoas dispostas a melhorar a qualidade dos nossos representantes em Brasília. Bah, vereadora de Fortaleza, Ceará. Percorrendo periferias e comunidades, vejo de perto uma distorção. Mulheres que trabalham mais e ganham menos que homens. Filie-se ao PTC e ajude a mudar essa distorção. Victor Dias, vereador de Belém, Pará. Só é possível mudar as práticas políticas com a ação de pessoas comprometidas com a mudança. Se você também acredita na política como instrumento de transformação, acredite no PTC. Paulo Jordão, PTC Rio Grande do Norte. Provar que existem pessoas comprometidas em melhorar a vida da população, esse é hoje o maior desafio de quem acredita na política. Se você tem coragem para enfrentar esse desafio e capacidade de inovar, feliz ao PTC. Donizete Arruda, PTC Ceará. Em 2018, precisamos eleger pessoas comprometidas com a nova postura política. Se você tem esse perfil, feliz ao PTC. Dr. Everton Mendes, PTC Bahia. Muito se fala sobre os problemas da saúde no Brasil, mas ficar só no discurso não adianta. Se você acredita nas forças das novas ideias, em 2018 é hora de agirmos. Feliz ao PTC. Kleber Doutor Saúde, PTC Bahia. Em 2018 teremos a chance de melhorar a qualidade dos nossos representantes na Câmara dos Deputados em Brasília. Mas para isso, precisamos contar com os candidatos comprometidos com isso. Feliz ao PTC. Elis Reis, ex-prefeito de Planaltina de Goiás. O PTC dá oportunidade à participação de todos, independente de idade, gênero ou raça. No Distrito Federal, o PTC está montando uma chapa só de suplentes para eleger um deputado federal. Se você é suplente e quer se eleger deputado federal, venha para o PTC. Aqui você tem chance. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória.

beside the mountain, I see fire. Burning the trees, I see fire. Hollowing souls, I see fire. Burning the trees, and I hope that you remember. I see fire, inside the mountain, I see fire.